A partir de agora, conexão direta com a Rádio Ônibus Internacional, Brasil, Argentina, Alemanha, Itália, Uruguai, Chile, outros países e México, não posso esquecer, né? Já estou me chamando a atenção aqui, não esquece do México, tem gente lá no México também acompanhando e é motorista, mais um motorista que está espalhando lá para os seus colegas, o José, né? Lá no México, ligados com a gente aqui também, seja bem-vindo aqui, os amigos, é mais um amigo que ficou sabendo da nossa programação através do Eduardo Perruchode, o argentino da CENIT, Grupo Flecha Bus, que é o nosso porta-voz correspondente oficial da Rádio Ônibus na Argentina. Para quem não tem zap e para quem não gosta do WhatsApp, tem gente que não gosta, acredite se quiser, tem gente que não usa o WhatsApp. Conheço muita gente, tanto é que nosso aplicativo ter essa possibilidade de você enviar um áudio através do WhatsApp. O legal é que é fácil, é prático, porque você não precisa ficar pressionando o botão lá, não é? Tem gente que se atrapalha com isso, não consegue. No nosso aplicativo, basta clicar uma vez, já começa a gravar. Antes de enviar para o estúdio, você consegue ouvir a sua gravação para ver se é desse jeito mesmo que você quer enviar. Se não for, você descarta, pode gravar de novo. Se tiver tudo ok, você pode enviar. Chega aqui para o nosso estúdio, aí você pode ouvir a sua própria voz aqui também interagindo com a gente. É bem legal, fácil, mas para quem gosta do WhatsApp também pode, claro. 16 9 9182 1468. Quase deu um branco aqui. Vou começar logo de cara aqui com o bate-papo com o senhor Mário, a entrevista com o caminhoneiro do caminhão internacional. Eu que jurava, achava que esse caminhão ele era um caminhão fabricado lá fora, fabricado nos Estados Unidos. Ele segue a linha, o design americano, mas é um caminhão fabricado aqui no Brasil. Até pouco tempo estava sendo fabricado no Rio Grande do Sul, mas com a crise do final do ano passado, esse ano ainda, as coisas estavam meio devagar lá. A fabricação estava quase parada. Não sei se retomou, espero que sim. Vamos conhecer um pouquinho, ouvindo o bate-papo que eu tive com o senhor Mário durante o evento Trucks & Bus em São Caetano do Sul, no último evento no ano passado. Vamos lá então, desde o início, depois se você puder assista o vídeo. Primeiro Clube do Ônibus Antigo e Rádio Ônibus São Caetano do Sul, tenho a alegria de estar com o Mário, que está com um dos caminhões, que esse aqui é um dos sonhos meu desde criança. Ele lembra o caminhão do BJ, não é igual. Seu Mário, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Opa, obrigado, boa tarde. Fala um pouquinho da sua história. Primeiro que o senhor tem três caminhões invejáveis, nós vamos mostrar aí nas imagens. Como é que começou na sua vida essa coisa de ter caminhão para colecionar? Na realidade, acho que o mesmo motivo que você disse agora há pouco, sonho de menino. Então a gente trabalha e o passar do tempo a gente vai tentando correr atrás de desenvolver, realizar esse sonho. E o mais importante de tudo isso é que é uma terapia pra gente. Não tem coisa melhor do que você estar apertando um parafuso. Cada parafuso que você põe, você olha como destacou. Isso é fantástico na vida da gente. Uma terapia fantástica. É um sonho de menino, não é hobby, colecionador nem nada. Eu chamo mais de sonho de menino. Acho que todo menino passa por isso. Meus amigos, seu Mário está aqui, vai contar um pouquinho, vai mostrar um pouquinho o detalhe desse sonho de menino dele que ele conquistou. Primeiro, esse caminhão, que modelo que é? Conta para nós. É um Internacional 9800. E esse caminhão tem sido produzido, montado no Brasil, no Rio Grande do Sul, na cidade de Canoas, de 2010 para cá. Ele segue os padrões americanos? Segue os padrões americanos. É um caminhão meio retrô. Mantém as características originais do passado. É uma verdadeira joia rara. Chama a atenção da gente que gosta do equipamento, que gosta do caminhão. É uma realização, realmente. Vamos entrar? Pode ver lá dentro? Opa! Vamos conhecer um pouquinho? Olha só a abertura ali. Gente, estamos aqui dentro desse caminhão, sensacional, seu Mário. Bom, ele é baixo aqui, mas ele deve ter um sistema pneumático todo aqui. Pneumático, ele vai, Vai ajustar se aqui, ajusta, né? Vai se frente, ajustar. Para trás, as costas, consolo para descansar o braço, regula a distância que quiser. A visibilidade aqui é incrível, incrível, incrível, incrível. Fechar a porta aqui para a gente ter um pouquinho mais de noção. O que você pode contar aqui desse caminhão aqui? O que tem no painel? Aqui tem muito botão aqui, seu Mário. Botão e relógio é o que não falta nele, viu? Mas só gosto de ver a hora aqui, hein? Pressão de óleo, amperímetro, tudo que precisa a gente tem. Essa infinidade de botões, onde o caminhão é um caminhão mais moderno, já eletrônico, onde você tem os botões de check-in, de fazer buscar os códigos de falha quando tem, luz, vidros elétricos, enfim. Tudo ele é meio completo. E esse câmbio aqui, seu Mário? Explica pra nós. O câmbio é um câmbio Eaton, fabricado no Brasil, um câmbio de 12 velocidades. Eles são três caixas, primeira, segunda e terceira. Isso traz um resultado muito produtivo pra gente também. Seu Mário, se o motorista cansar, eu estar na estrada, cansou, não tem lugar para parar, um hotel, uma pousada, dá para encostar o caminhão e cochilar aqui atrás? Sem dúvida. Mostra pra nós. Com bastante conforto. Gente, olha o espaço disso aqui, gente. Que legal. Você já descansou aí, seu Mário? Muitas vezes. Olha o espaço aqui, meu Deus. Bom, esse caminhão, esse aqui, foi fabricado aqui no Brasil? Fabricado no Brasil. Motor, câmbio, diferencial, gabine fabricada pela Brasinca em Pouso Alegre. Motor Ecamis, câmbio Eaton, diferencial Mérito. Ele é praticamente 100%, com exceção de alguns componentes eletrônicos da parte elétrica que vem de fora, o resto tudo nacional. Quem costuma adquirir um caminhão desse além de colecionador? Quem adquire um caminhão desse aqui, seu Mário? Grandes frotistas aí, grandes empresários, muita gente comprou bastante desse caminhão. Pena que em virtude da economia do país, a produção hoje está praticamente parada, mas segundo estou sabendo, está renovado as licenças de fabricação. Vamos apostar na nossa economia para que ele volte a ser produzido no mercado. Seu Mário, qual que é a vantagem desse caminhão, se tem alguma vantagem, em relação aos caminhões tradicionais que a gente está vendo rodar aí o tempo todo no Brasil? Eu acredito que mais a paixão pelo modelo. Mais a paixão, porque caminhão novo, todos eles são bons de verdade. Eu, particularmente, é uma preferência minha pelo caminhão que eu gosto. Um pouquinho aí da história sobre o caminhão do senhor Mário. Aliás, lindo caminhão, depois você vê o vídeo. O caminhão internacional, eu jurava que era a fabricação internacional, a fabricação estrangeira, a fabricação brasileira. Você está ouvindo a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo, já está chegando mensagens aqui, WhatsApp, gente pedindo alô. Deixa eu mandar um alô aqui especial, aqui também, para o nosso amigo que está na Grécia ouvindo a rádio, hein? Olha só como é o poder da internet, o rádio pela internet, né? É o Sulovari, da cidade de Fier, Albânia, ligadinho com a gente na Grécia. Ele que é motorista de ônibus, eu já vi algumas fotos aí no Facebook, é da Macedônia, né? Ao lado da Macedônia, que chique, hein? Lá na Grécia, né? Então, alô aí para o Sulovari, na cidade de Fier, Albânia. A Grécia, que no momento econômico não anda nada bem, né? Então, um problema complicadíssimo lá para a Grécia. Um alô para o senhor Emiliano, lá de Sulovari, pertinho ao lado da Macedônia, ouvindo a Rádio Ônibus. O senhor Mário também comentou quando ele era profissional motorista de caminhão. Ele vai falar algo bem interessante agora, gente, que eu nunca tinha escutado exatamente desta ótica, né, que ele vai falar, né, em relação aos acidentes que acontecem. Aí muita gente sempre culpa logo o motorista, não é? Presta atenção nesse bate-papo com ele, falando um pouco da sua profissão ainda, quando ele era, na época, caminhoneiro. Foi motorista? O senhor quis trabalhar como motorista? Como é que sua vida começou a se envolver? Eu sei que é uma paixão de menino que o senhor foi trabalhando, conquistou o seu. Mas teve alguma experiência como motorista profissional? Bastante, bastante. Eu posso te dizer que eu conheço cada palmo desse chão, território nacional, que eu rodei 17 anos sem parar. 17 anos eu... O senhor transportou de tudo? Transportei de tudo, em cada palmo desse chão, do norte ao sul, do leste ao oeste, tudo. Esse é seu Mário contando da sua época de motorista de caminhão. Você vive na rodagem e sabe dos desafios, das dificuldades que um caminhoneiro passa, até como motorista de ônibus passa, né? A gente fala aqui para a Rádio Ônibus também. O que mais o senhor destacaria que a sociedade precisa aprender a valorizar o profissional que está aqui, ó, no volante e que faz o Brasil girar? Muita gente costuma dizer que motorista não tem respeito com carro pequeno, com isso, com aquilo. Mas muito pouca gente para pensar o quanto de motorista que já se suicidaram na estrada, jogaram o caminhão num abismo, numa serra, para não passar em cima de um carro pequeno com uma família inteira. Isso, infelizmente, existe bastante. Então, como o bem feito multiplica por 1, 2, o mal feito multiplica por 40, 50, só prevalecem as más notícias. Mas, sem dúvida nenhuma, o motorista precisava ser olhado com mais carinho, com mais atenção. Pena que o motorista desconhece o valor que ele tem. Que se existe uma categoria que pode realmente parar esse país e mudar toda essa envergadura, principalmente o que estamos vivendo hoje, seria o motorista de caminhões. Caminhões, ônibus, tudo. Essa classe, se tivesse união, talvez a gente não estaria passando pelo que estamos passando hoje. Seu Mário, para a gente encerrar, o que você acha de uma rádio que fala de ônibus, valoriza o setor de transporte de passageiros também, que é muito importante, desde aquele que lava o ônibus, que dirige, o que você acha da Rádio Ônibus? Então, de parabéns, parabéns. Seu Mário, aqui na Rádio Ônibus, falando um pouco dos seus caminhões. Depois você pode ver o vídeo lá que está bem legal, é muito melhor, mas um pouquinho aí da história desse menino que cresceu e comprou seus próprios caminhões. Viu que chique? Ônibus. Rádio Ônibus. E ele falou aí de conhecer cada palmo desse chão. É impossível não colocar essa música. Eu ofereço especialmente para ele. Frete. Né? Para você que está na rodagem aí, seja do caminhão ou do ônibus, você que está no fretamento, você que fazendo excursões aí por todo o Brasil. Alô, pessoal da CVC, motoristas também ligados aqui na programação. Sejam bem-vindos. Chitãozinho Chororó. Frete. Preciso com uma carroceria sobre as costas. Vou fazendo frete, cortando estradão. Eu conheço todos os sotaques desse povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades, das mulheres, todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades. Deixei saudade. A poeira é minha vitamina. Nunca misturei mulher com parafuso, mas não nego a elas meus afetos, pois sou do destino e do meu jeito. Sou irmão de estrada e acho muito bom. Eu conheço todos os sotaques desse povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades, das mulheres, todas as vontades. Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o frete. Mas quando eu me lembro lá de casa, os filhos esperando. E música, mensagem bonita, não é? E música do motorista, tem motorista de ônibus? Tem que ter, né? Tá faltando. Mas tem gente que mandou uma música aqui pra mim. Antes de colocar a música, deixa eu ir para o WhatsApp aqui, que já tá chegando, 16991821468. Ouvi os amigos, Los Hermanos também. Alô, Eduardo! Olá, buen día, mi amigo Enrique Estrada. Espero se encuentre bien você y todos tus ouvintes de Radio Ómnibus. Eu cheguei a Mar del Plata. Quiero aprovechar para dejar un saludo para dos personas que trabajan en el escritorio do turismo de mi ciudad natal, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, amigos. El nombre de ellos son Natalia y Daniel. Ellos hacen atendimiento a los turistas que llegan ahí, a esa ciudad, hermosa ciudad, Entre Ríos, amigo. Y bueno, un fuerte abrazo para vos, para todos, que tengan una muy buena jornada laboral, y siempre escuchando. Y pronto estas dos personas van a huir también, ¿eh? Amigo, que Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo para todos. Eduardo, chau chau. Oh, Eduardo, que Dios te bendiga también. E a Natália e o Daniel, né? Que Deus lhes bendiga lá também. Como é que fala assim no plural, né? Os dois, a Natália e o Daniel, que são... trabalham na parte turística, né? Isso que eu entendi. E ouvindo a Rádio Ônibus na cidade natal do nosso amigo Eduardo Perruchote. Muito legal aqui ter mais amigos conectados com a gente lá na Argentina e em outros lugares, né? Assim como a terra natal do Eduardo, também Gualeguaychú, que eu não posso esquecer de falar, lá do Marcelo, né? No Parador, também o pessoal está ligado com a gente lá em Tagué, El Tagué, ligado com a gente lá também em Gualeguaychú, que tem lindas praias também. A sua cidade tem praia, Eduardo? Sua terra natal lá tem praia? Tem atrativo turístico lá? Depois, ó, se a Natália e o Daniel quiser... Mesmo em espanhol, não é? Mesmo em castelhano. Não precisa falar o portunhol, não. Eu não vou entender nada, mas tem gente que vai. Pode mandar aqui, se eles quiserem, uma mensagem de áudio contando o que tem na cidade aí, na cidade de Natal do Eduardo Perruchote. É que deve ter um museu do Eduardo, né? Não tem, não? Museu do Eduardo Perruchote aí? Ainda não, né? Mas para Natália ou Daniel contar um pouquinho o que tem de atrativo aí para quem estiver viajando para a Argentina... poder visitar a terra natal do Eduardo, além já de ser muito chique, né? Conhecer a terra natal do Eduardo Perruchote, já é bom demais. Além disso, Natália e Daniel, o que tem aí na cidade que vale a pena contar? Manda pra gente aqui. Tô vendo uma mensagem aqui do Jean Souza, lá do Paraná. O pessoal é inspirado, né? É na música, é no desenho, e ele não só no desenho, mas também nas cantadas aqui. Olha essa, eu nunca tinha escutado, né? Gata, eu não sou Marco Polo, mas se transformo no meu paradiso. Essa foi do Jean, só tô lendo aqui, viu? Ô Jean, lá do Paraná. Gata, eu não sou Marco Polo, mas se transformo no meu paradiso. Paradiso é um modelo de ônibus, para quem não conhece, da linha Marco Polo, da fabricante Marco Polo. radioonibus.com.br Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários, nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66 999964779 ou DDD 66 3515 2000. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. Giro de notícias, as informações do Brasil e do mundo. Você pode participar com a gente aqui também, trazendo mais informações. E como estão tocando fogo aqui e ali em ônibus, né? É Belo Horizonte, agora também aconteceu no Acre, não é? A coisa está complicada. Espírito Santo, e o pessoal coloca fogo em ônibus com uma facilidade, não é? Em noite de ataques, Rio Branco também teve ônibus queimados e motoristas param. Não sei como é que está a situação hoje lá, mas eu acho que está parado também. Os ônibus não saíram dos terminais. Loucura geral. Qualquer coisa é ataque em ônibus. O cara coloca fogo em ônibus mesmo, né? E tudo criminoso, né? E não sei se a polícia consegue identificar e pegar e prender quem mandou e quem fez. Tacar fogo em ônibus, gente. O ônibus chama atenção, hein? Não dá pra prender, não? Uma pena tudo isso, hein? Muito triste. O meu filho não chegava. Eu fiquei desesperada. Me preparei o ano inteiro e faltei bem no vestibular. Na empresa, todo mundo ficou perguntando por mim. Eu tive que andar a pé quilômetros pra chegar em casa. Eu perdi um jogaço do meu time. E olha que era a final. Ônibus destruído não leva a lugar nenhum. Pense, combata, preserve, denuncie. Ligue 181, uma iniciativa CMT, FECOTRANSP e SP Urbanos. 16991821468, manda seu alô. Vamos ouvir mais participações aqui, mensagens através do WhatsApp. Eu acho que é mais um argentino, hein? É mais um ligado com a gente. Faz tempo que ele não manda áudio. E tá sempre ouvindo lá, mas agora mandou. Vamos ouvir? Alô? Alô, amigo Henrique, bom dia, como vai? Eu sim, estava muito complicado com, na internet, na problemas com meu fone. Assim que eu mandei essa foto com meu amigo Perruchu, na cidade de Foz do Iguaçu. Isso foi ano 2004. Aí realizamos um viagem de turismo com meu amigo Eduardo Perruchu. Só que já faz passado muito tempo, já estamos um pouco mais velhos. Assim que nada, simplesmente que era mandar um bonito recuerdo, bonita lembrança de meu amigo Eduardo Perruchu. Amigo Enrique, mando un abrazo muy grande y estaremos en contacto de nuevo. Voy a procurar mandar más audio de voz. Abrazos a todos los oyentes. Dios te bendiga, mi amigo Enrique. Que nombre chique, ¿no? Es Cristian Enrique Vivian. Lá da Argentina también, mandó una foto bien legal aquí. Depois vou pedir para ele compartilhar no Facebook. Ele e o Eduardo Perruchu. Os dois bem novinhos, já trabalhando com ônibus há bastante tempo, os dois, não é? E os dois, como ele disse, em Foz do Iguaçu, trabalhando e pousaram aqui para a foto, ficou bem legal aqui. Estão bem novinhos mesmo, já com ônibus Dobrodeck, né? Doblodeck. O DD também aqui já estavam do lado de ônibus de dois andares. Vamos agora com outras informações chegando aqui, porque São Paulo está no combate contra a pichação, os pichadores, é? E tem informações interessantes aí, porque projeto aprovado em São Paulo prevê multa de até R$10 mil a pichadores. Quem for flagrado pichando na rua na capital paulista terá que pagar multa de R$5 mil. Se o imóvel pichado for tombado pelo patrimônio público, a multa sobe para R$10 mil. Em caso de reincidência, o valor dobra. Mas as punições ainda dependem da entrada em vigor do projeto de lei aprovado pelos vereadores da Câmara Municipal de São Paulo. O texto aprovado é um substitutivo ao projeto de lei 56 de 2005, que inicialmente pretendia apenas criar um canal de denúncias contra a pichação, o Disque Pichação. O texto aprovado prevê também multa de R$5 mil a estabelecimentos que venderem tinta e spray a menores de idade. Pelo projeto, esses comércios serão obrigados a manter cadastro atualizado de todos os compradores do produto sob pena de multa. A proposta teve 51 votos favoráveis e 2 contrários. Agora, o projeto segue para a sanção do prefeito João Dória. Assinado por 15 vereadores, o projeto aprovado reconhece a prática do grafite como manifestação artística e cultural, mas prevê multa quem for flagrado praticando o ato de pichação. Mas, como alternativa, o infrator poderá prestar serviços comunitários, bem como ser incluído no programa educativo para incentivar o desenvolvimento da prática do grafite. De São Paulo, com informações da Agência Brasil, Magda Calipo. Obrigado, Magda. Ela pode voltar a qualquer outro momento. Acredite, se quiser, ter pichador, que não tem nada o que fazer da vida, que além de parede, os caras estão pichando até ônibus, que eu já vi. Gente que mandou foto aqui, o cara tinha acabado de reformar o ônibus, parou em uma determinada rua, quando ele voltou o ônibus estava todo pichado. Tá louco, hein? Brincadeira. Fica atento aí, porque tem lugar que você vai estacionar o ônibus, tem rapazes aí, e até adultos, não é só os jovens, não, viu? Tem muito marmanjão aí, com lata de spray, pra cima e pra baixo, não sabe o que fazer da vida, fica invadindo propriedade particular, estragando, deixando o visual tudo feio, né? Bonito são os grafites, isso sim. Isso aí eu aceito, é muito bonito, tem que ter. Não pode apagar grafite, né? Aí não. mas pichação sim, aí não dá. A gente tá cansado disso já. Tem informação interessante chegando aqui que é compartilhada pelo amigo Henderson Barbosa. Direto aqui, informações de Sorocaba, Pirapora, né? Exigindo mais oferta de ônibus, manifestantes impedem o ônibus de circular na SP-264, em Salto de Pirapora. Interessante a manifestação aqui, hein? Melhorias e mais ônibus. Interessante isso. Tá atrapalhando o trânsito com certeza lá, né? Quem não tem nada a ver com o assunto está sendo prejudicado. Aproximadamente 300 pessoas interditaram o tráfego de veículos na altura do quilômetro 119 da rodovia João Leme dos Santos, próximo à passarela, edificada próximo da entrada de Salto de Pirapora, e impediram que 6 ônibus com passageiros do itinerário Salto de Pirapora-Sorocaba circulassem por aquele trecho da rodovia. O motivo da manifestação é provocar mais oferta de ônibus por parte das duas empresas autorizadas a atender demanda de passageiros intermunicipais de Salto de Pirapora para Sorocaba. Os munícipes reclamam que a frota disponibilizada pelas empresas Viação Piracema e São João não é suficiente para atender o fluxo de passageiros. A situação é reclamada há mais de 10 anos, tá brincando? 10 anos de reclamação, nunca houve solução. Agora os munícipes afirmam que paciência tem limite. Olha que paciência, hein? De 10 anos. É uma vergonha, né, gente? É uma vergonha. E cadê os gestores aí, né, municipais, tanto da cidade de Pirapora quanto de Sorocaba aí? Porque as duas cidades utilizam do sistema, não é? Vereador, prefeito, secretário de transporte, cadê esse pessoal todo? Eles não usam ônibus, né? Então, para eles, 10 anos não é nada. Eles não usam do transporte. Não sabem da realidade de quem precisa. Trágico isso, viu, gente? Trágico. Tem que parar a vida de outras pessoas que não tem nada a ver com o assunto, chamar atenção para poder resolver uma situação de 10 anos de falta de condução, falta de veículo, falta de linhas. Que vergonha. Meu Deus do céu. Agora, quanto que não ganha essas empresas aí por essas poucas linhas que oferece? Vai saber como são essas linhas, né? Que tipo de serviço é esse? Uma pena isso tudo, hein? Obrigado, Henderson, pela participação aí. Se algum passageiro da cidade aí quiser falar com a gente, mandar um zap, espaço aberto aqui para contar. Porque nada melhor do que contar a situação do transporte do que o próprio cliente, o passageiro, que às vezes é esquecido pelo poder público e pelas empresas, que são clientes, não é? Aí, às vezes, a prefeitura acha que é um favor que faz para a população, né? Os órgãos gestores aí, não sei quem é que está gerindo aí essa linha aí nessa região, mas acha que é um favor colocar um veículo aqui, outro ali, né? Eles acham que é um favor que estão fazendo à população. É um desserviço, né? Tem muita empresa séria que quer entrar no ramo aí e não consegue por causa desse monopólio aí, né? E às vezes alguns conchavos que acabam prendendo as empresas que ficam por tantos anos, ó, 10 anos nessa situação, tem coisa errada disso tudo, né? radioonibus.com.br Global Tour, transportes e turismo, pacotes turísticos, aéreos, rodoviários nacionais e internacionais. Vendas e informações, ligue agora. DDD 66 999964779 ou DDD 66 3515 2000. Conheça os maravilhosos roteiros acessando www.globaltourtransportes.com. Global Tour, turismo levado a sério. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. 16991821468 ou o próprio aplicativo. Deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal de Pernambuco, ligados com a gente. A cidade de Araripina também conectados. Serra dos Dois Amores, Minas Gerais. Jundiaí também acompanhando com a gente aqui, hein? Aliás, a rodoviária de Jundiaí é bonita, não é? A gente fala de rodoviários aqui, uma rodoviária que chama bastante atenção, ela parece um shopping, né? Eu não sei como é lá dentro, eu só parei uma vez lá quando estava indo, para Catanduva, estava indo e o cometa parou ali na cidade de Jundiaí. Foi a primeira vez que eu vi a rodoviária de perto. Foi quando eu estava indo para Catanduva, na aviação Cometa, aí eu não desci, então eu não sei como é o interior da rodoviária. Parece ser muito bonita, então quem estiver em Jundiaí puder contar para nós, né? Alô você aí de Jundiaí, ligado com a gente, onde tem uma rodoviária que acredito não ser pública, né? Eu acho que é uma rodoviária privada, por isso que ela chama a atenção, é uma rodoviária mais bonita, não é? Todas deveriam ser, mas lá é uma rodoviária um tanto bonita, pelo menos quando eu estive lá. Conta um pouquinho você também. Vamos para o aplicativo. Será que tem áudio aí no aplicativo? Vamos conferir se tem alguém que mandou mensagem de áudio pelo aplicativo. Mas pelo WhatsApp não para de chegar aqui, hein? Vamos colocar já a próxima? Tem gente que mandou à noite. Mandou um oi aqui, mas só escreveu. Final do telefone 7263, DDD48. Oi, boa noite. Estava ouvindo a reprise, mas não falou o nome, né? Não tem como eu adivinhar pela foto. Não conheço todo mundo. É difícil para mim, né? Não pode esquecer de colocar aqui o seu nome, né? Escreva. Tá bom? Me ajuda bastante para poder falar o seu nome aqui na rádio. Vamos para a mensagem direto do Espírito Santo. É ele, Roberto Marques. Bom dia, Henrique. Roberto, de Colatina. Ontem eu falei sobre os acontecimentos que ocorriam nos ônibus, né? Entre os anos 80 até meados de 90. E a amiga do Mundo Troque comentou sobre os motoristas loucos, né, que tinham. Eu lembro que aqui não tinha muito, não. Aqueles motores corriam muito, mas na Grande Vitória, não, tinha demais. Eu lembro que tinha uma rotatória ali de Jardim América, que ia para Castelo Branco, em Cariacica. Não, os motoristas passavam chutado ali. Eles viravam a curva ali que parecia que o ônibus ia tombar. Mas aqui não tinha muito, não. Aqui tinha uns famosos em bola marcha. O cara tava tipo assim, enfiava a primeira marcha, já tava na segunda, na terceira. Naquela doideira só, eu lembro que tinha um motorista aqui que dirigia até um Marco Polo Veneza 2, de prefixo 1500, ele era mestre para fazer isso. Incrível. Depois disso ele virou tipo instrutor na própria empresa, Joana Dark, né? E depois eu não vi ele mais, deve ter se aposentado. Eu não cheguei a ver ele mais, não. E outro fato interessante é que apesar dos motoristas beber, fumar, e ser viciado em mortadela, pão com mortadela, né? Não havia acidentes aqui. Agora tem, não graves, né? Pessoa morrer nem nada. Mas tem acidente, até mesmo entre o mesmo carro da empresa, um bate no outro. Na época era raro, até mesmo a troca de carros era raro. Hoje em dia você vê mais reserva do que carros normais. Aqui onde eu moro mesmo tem um Caio VIP 3 e um VIP 4. Raramente estou na linha. Sempre tem reserva. Eles colocam no reserva aqui sempre uma Apache VIP e um VIP 1. Mas de resto, é isso aí. Forte abraço. Ô, Roberto, que legal as histórias do Roberto, hein? Essa do Embola Marcha, nunca tinha escutado isso, não. Ai, ai, alguém já ouviu isso? E bola marcha, diferente essa, hein? Interessante. Muito legal, hein? Bola marcha. Viciado em pão com mortadela. O Roberto Marques também aqui no inbox acabou mandando o link de uma música aqui que ele achou que fala de ônibus, né? É do Amado Batista, que a gente toca de tudo, viu, gente? Eu não sou eu que escolho as músicas, não. É o amigo ouvinte que vai escolhendo. Amado Batista, já toquei algumas vezes. Outros motoristas já pediram também. Roberto Carlos, música italiana. Julio Iglesias, já toquei. Música francesa. Você pode escolher a sua música. Qual que é a sua trilha sonora enquanto você viaja, hein? Boa viagem para você. Eu passeio a negócio, a trabalho, ouvindo a Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Quem canta agora é Amado Batista. Sugestão dele, do Roberto Marques, lá de Colatina. Muito machucado por uma coisinha linda. Ela vai partir pra longe daqui na tarde que finda. Ela vai partir pra longe daqui na tarde que finda. Ao nos despedir com um forte abraço e um beijo de adeus. Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos fitando os meus. Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos fitando os meus. Quando o ônibus sumir na estrada, lágrimas vão rolar dos olhos meus. E olhando a paisagem, olhando o rostinho seu. Amado Batista na Rádio Ônibus, é quando o ônibus, né? Falou aí, falou um trechinho do ônibus aí, né? É, quando eu ouço o Amado Batista, eu lembro da minha infância, quando na primeira casa, eu nasci, né? Numa casa, depois de muitos anos que eu fui mudar de lá, né? E aí, tinha um vizinho que só ouvia Amado Batista. Então era de manhã, de tarde e de noite ouvindo Amado Batista. E eu acabei, né, aprendendo a ouvir Amado Batista, a gente acaba até gostando, porque não tem outra saída, né? O vizinho só ouve Amado Batista, então eu já conhecia quase todas as músicas. Aí toda vez que eu ouço Amado Batista, eu lembro da minha infância, né? Lembro, e o interessante é que essa casa que tocava Amado Batista também era a mesma do meu amigo Abel. O Abel, o pai dele trabalhou na aviação Cometa por muitos anos, e trabalhou em outras empresas também, acho que na Pluma também, não foi, Abel? Seu pai trabalhou na Pluma também, não é? É, o pai dele é falecido, né, infelizmente. Mas também me lembro dessa época, né? Às vezes eu ia lá na casa do Abel e aí entrava lá, tinha essa pessoa que era inquilina lá, ouvindo Amado Batista. Então toda vez que eu ouço, eu lembro da minha infância. Ônibus sumir na estrada, lágrimas vão. Quando o ônibus sumir na estrada. Você conhece alguma música que fala de ônibus? Manda pra gente aqui. Tem alguma aí? Não tem problema que é uma música, né, que faz tempo que não toca, conhecida ou falada que é brega, não tem problema, né? Sendo uma música bonita, manda pra gente aqui. É, ainda não tem aquela música que todo motorista de ônibus sabe cantar. Eu ainda tô querendo, o nosso projeto aqui é que algum artista aí que nos ouça e que a gente conheça possa gravar uma música aí que praticamente seja um hino, né, para os motoristas de ônibus, ou que conte uma história romântica, né? E se falar da Rádio Ônibus, melhor ainda, não é? Então vai ser bem legal, porque o artista, eu tenho certeza, que vai explodir com a música, porque do caminhão tem um monte, do caminhoneiro, né? Mas do ônibus não tem, minha gente. Então, compositores do Brasil, ou do estrangeiro aí, também nos ouvindo, fazendo música que fala do ônibus, tenho certeza que, ó, se for bonita, né? Se pegar no gosto do motorista, já era. Ninguém segura mais e todo mundo vai cantar sua música. Participa com a gente você também. 16991821468. Manda sua mensagem do WhatsApp aqui da rádio. Se você sabe de alguma música, manda também. Ônibus. Rádio Ônibus. Atenção, ocorrência grave, MG 435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus! O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que é que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda agora, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. Vamos para o WhatsApp 16991821468, DDD54, final do telefone 8298. Alô? Bom dia, amigo Henrique. É um prazer enorme poder sempre ouvir Rádio Ônibus. Aqui na companhia de meu amigo motorista também, Fábio. Amigo também motorista de Eduardo Peruchu. Eu quero mandar um saludo grande a todos os colegas do Brasil, todos motoristas. Estamos, neste momento, ficando aqui na cidade de Villa Carlos Paz, mas que esta noite tem que voltar hacia a cidade de Corrientes. Amigos, mando um abraço muito grande e nos estamos vendo pronto. Abraços a todos. Oh, que legal, tem mais gente acompanhando a Rádio Ônibus aí. E é o Christian, né? Que agora há pouco já tinha, a gente tinha escutado a mensagem dele aqui, né? E está lá trabalhando e ouvindo a Rádio Ônibus, não está sozinho, né? É, não está sozinho. O Fábio está ligado, acompanhando o programa junto com ele. Alô, Fábio, seja bem-vindo, hein? A primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. Espaço aberto para vocês aqui sempre que quiserem, comentando os assuntos, falar um pouquinho das realidades aí de profissional na Argentina, contando coisas boas, coisas ruins. Espaço aberto, é a primeira rádio do motorista de ônibus do mundo. É motorista, empresário, viajante, colecionador, falar desse assunto ônibus de forma inédita no mundo e ainda levar um pouco de educação de trânsito, viu, Fábio? Educação de trânsito, a gente ser mais profissional, cada vez melhores, né? Mais segurança, porque o trânsito, eu não sei como é na Argentina aí, o índice de acidentes, mas aqui no Brasil é altíssimo. A gente quer vencer isso com bons profissionais. E para isso a gente tem alguns especialistas que nos ajudam aqui bastante, que falam do assunto trânsito também, chamam atenção para cada motorista, cada profissional ou não, possa ser um motorista melhor. E é o que nós vamos fazer agora, viu, Fábio? E Christian, nós vamos ouvir agora o comentário de Rodolfo Risotto. O assunto dele é o seguinte: qualquer número diferente de zero é inaceitável. Estamos falando de vidas, né, gente? Às vezes as estatísticas chegam na televisão, no rádio, caiu tantos por cento, né, de mortes no trânsito, mas isso ainda é preocupante, porque qualquer número diferente de zero é inaceitável, inaceitável. É o que vai comentar o Rodolfo Risotto do programa Acidentes Não Acontecem, para que cada um de nós possamos ser mais responsáveis enquanto a gente está dirigindo, ou como pedestre, ou como motociclista. Vamos ouvir o comentário. E agora, o comentário de Rodolfo Risotto, do SOS Estradas. A segurança no trânsito também depende de você. Qualquer número diferente de zero é inaceitável. No final do ano passado, nos chamou a atenção um alerta feito pela seguradora Líder, responsável pelo seguro DPVAT, para as pessoas que se preparavam para viajar no final de ano. O comunicado informava que entre os dias 29 de dezembro de 2015 e 2 de janeiro de 2016 foram contabilizados em todo o Brasil 376 ocorrências de morte em acidentes de trânsito. 2.410 pessoas ficaram feridas com sequelas permanentes e foram pagos 543 reembolsos de despesas médicas decorrentes de ferimento e acidente. Nada mais contundente para mostrar a necessidade de priorizar a segurança e dirigir com responsabilidade no final do ano. Os números são impressionantes, principalmente porque eles se repetem em menor ou maior grau em outros feriados, como é o Carnaval que se aproxima. Infelizmente, é somente nestas datas que nos damos conta da dimensão da violência no trânsito pelo próprio noticiário. Caso tivéssemos um contador de mortos e feridos no trânsito, como já tivemos com os dias que faltavam para o início da Copa do Mundo ou Olimpíada, registraríamos cerca de 115 mortos por dia e 1.410 feridos, considerando as indenizações pagas pelo DPVAT em 2015. Talvez assim as pessoas entendessem melhor que a violência no trânsito está muito mais próxima de cada um de nós do que qualquer outra que tenhamos que conviver. Principalmente porque ela é evitável. E como bem disse Smar Torres, presidente da Líder, quando fizeram um alerta para quem ia pegar a estrada no Réveillon, respeitar as regras de trânsito é fundamental. O contrário é uma afronta à vida. Está na hora da sociedade, cada um de nós, darmos um basta nesses números, afinal, eles têm nome e sobrenome, uma história de vida interrompida ou comprometida. O jovem que tinha talento para o futebol pode ter o fim de carreira prematura numa simples queda de motocicleta. O casal que viajava em lua de mel pode ficar sem futuro, com os corpos na estrada. Pais que ansiosos esperam pelos filhos que vêm visitá-los podem ser comunicados pelo telefone de que eles jamais chegarão em casa. Enfim, são histórias reais que acontecem todos os dias e que não podemos encarar como ficção, mas como realidade diária em nosso país. Como sempre enfatiza Fernando Diniz, presidente da Trânsito Amigo, que perdeu o filho num acidente de trânsito, qualquer número acima de zero é inaceitável. Essa tem que ser a nossa meta e somente depois que atingirmos esse número podemos nos considerar uma sociedade que cumpriu sua missão na luta pelo fim da violência no trânsito. Rodolfo Risotto, do programa Acidentes Não Acontecem. Participa com a gente, comenta os assuntos também. Aqui a gente, além de falar dos assuntos sobre ônibus, segurança, educação de trânsito, também tem música. E dentro da minha lista está ela. Boa viagem! Atenção aí aos pedestres na via também. Pedestre, atenção... É, com os veículos. Tina Turner. Thank you. Tina Turner na Rádio Ônibus, que música, hein? Muito legal ouvir Tina Turner aqui, hein? Mande sua música também aqui para nós, sua lista musical. Mais participações pelo WhatsApp 16991821468 nesta quarta-feira. Participa com a gente, manda aquele recadinho especial para quem você ama, para quem você ainda não ama e conta de onde você está ligado ouvindo a primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. Alô? Bom dia, meu amigo Henrique Estrada. Aqui é o Emerson de Suzano. Você tá bom, hein, parceiro? Muito bom, bem. Tô aqui em Alumínio, cidade próxima a Sorocaba. Tô aqui no meu celular, através do aplicativo da Rádio Ônibus, tô ouvindo você. Então, deixa aí pros ouvintes aí, ó. Quem não baixou o aplicativo, baixe, vale a pena. Aí, ó. Tô aqui em Alumínio, tô ouvindo o Henrique Estrada. E tô aqui aproveitando também para tirar um descanso, tá bom? Henrique, um bom dia, uma boa tarde aí para você, aos ouvintes, que Deus abençoe e dê para nós aí essa quarta-feira bem solarada, que dê muita paz para todos nós, tá bom? Um abraço. Ô Emerson, trabalha com micro-ônibus lá em Alumínio, deve estar calorão aí, né? Se aqui tá... Imagina aí em Alumínio, não é? Ô Emerson, agora há pouco eu li uma notícia que está sendo vinculada aqui ao site Sorocaba Notícia, falando de uma manifestação de passageiros, não sei se você passa por essa rodovia, na SP-264 entre Salto e Pirapora. 300 pessoas chegaram a interditar e o tráfego de veículos começou a ter condicionamento ali, não é? Por conta dessa paralisação, os manifestantes estão reivindicando melhorias em linhas de ônibus, né? Mais ônibus, mais itinerários, né? Entre Salto de Pirapora e Sorocaba, na região aí próximo de você. Não sei se você teve algum problema ou se ficou sabendo do que está acontecendo. Se tiver mais informações, à vontade aí para contar para nós aqui. Todos os ocupantes do veículo, adultos e crianças, devem usar o cinto de segurança, inclusive no banco traseiro. Tem hora que você vai dar carona para alguém, o camarada entra no carro e esquece de pôr o cinto de segurança, não é? Não pode, né? É porque você não está dirigindo que não tem que pôr cinto. Tem que pôr sim. Ônibus. Rádio Ônibus. Essa ficou boa, hein? Tem que pôr sim. Cinto de segurança no banco traseiro também. No intervalo rapidinho, na sequência, tem mais participações no WhatsApp, tem notícias chegando e ainda hoje tem entrevista também aqui na Rádio Ônibus. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Oferecimento também de JP Afiações Profissional, Rua Manuel Borba 130 em Santo Amaro, afiando alicates de cutículas, facas, faquinhas, facões, tesouras, serrotes, canivete, enxada, enxó, tudo que você pensar que precisa de afiação, ele faz na hora, perto do terminal de ônibus de Santo Amaro, Rua Manuel Borba 130. Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar um objeto pessoal. É isso mesmo. A 14 Bis Estampas transforma sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mousepad, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com.br. Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br. Seguindo no WhatsApp aqui, vamos lá, de WhatsApp, 16991821468. Alô. Olá, Henrique, olá, amigos da Rádio Ônibus, diretamente do Mundo Trequinho, Itupeva, sou a Eliane. Henrique, sobre a rodoviária de Jundiaí, eu não consegui descobrir se ela é privada ou se ela faz parte do município, mas ela tem 4.500 metros quadrados de construção, capacidade para 5 mil pessoas por dia. São 300 empresas que atendem 225 linhas em 300 que cobre 300 municípios. Dentro dela é um prédio muito bonito, tem acessibilidade para deficiente, tanto por via de rampas, né, para a chegada dos deficientes até as plataformas, como os banheiros também são acessíveis. E tem uma tela muito bonita do Inos Corradim. Eu não consegui achar a história dessa tela, mas na rodoviária mostra tudo. É uma tela bem interessante. É uma rodoviária muito bonita. Diferente da de Itupeva, que eu não consegui achar descrição alguma sobre a rodoviária. Isso é uma questão que eu vou até ver com os meus colegas aqui de Itupeva para a gente deixar a cidade mais bonita, é claro. A única coisa que eu vi de Itupeva são algumas fotos que não demonstram a realidade da rodoviária. A rodoviária de Itupeva, infelizmente, é uma rodoviária feia, né? Muito, muito mal cuidada, né? Os banheiros não têm acessibilidade para deficiente. As empresas que fazem a linha aqui de Itupeva são as intermunicipais que ligam Jundiaí, a Itupeva, Indaiatuba, Itupeva e os ônibus municipais. Simplesmente é uma rodoviária totalmente deixada a Deus dará, né? Mal conservada. As fotos que eu vi na internet são bonitas. Provavelmente ou foi algum programa que deixou elas bonitas ou foi quando eles pintaram ela uns 10 anos atrás. E aí tiraram as fotos, mas infelizmente é uma rodoviária triste, não é uma rodoviária que você tenha vontade de chegar na cidade. Como você disse em vários programas, a rodoviária ela é a cara da entrada da cidade, você por ela tem uma noção do que é aquilo que te espera na cidade. Infelizmente a rodoviária de Itupeva ela deixa muito a desejar. Muito bom aí, hein? Os nossos ouvintes são sensacionais, hein? Buscou informação, trouxe informação, compartilhou. Realmente, então, a rodoviária de Jundiaí, ela é não só bonita, mas uma infraestrutura importante para o passageiro, que deveria ser de praxe em todas, né? Mas não é que a gente percebe. Mas não só no Brasil, vem lá na Argentina também, vi várias, muito feias, em Buenos Aires também, e infelizmente a rodoviária de Retiro, uma rodoviária internacional, que é muito feia, muito mal administrada. Ela presta um desserviço não só para os passageiros, mas também para os profissionais, né, que trabalham lá. Eu achei muito ruim lá de Retiro. E aqui no Brasil, uma porção, né, que parece mais receber carroça do que ônibus. Como a gente diz sempre, e você reforçou aí também, minha amiga Eliane, a rodoviária deveria ser cartão postal da cidade. É o primeiro lugar que o camarada vai desembarcar, vai colocar os pés no solo da cidade, por muitas vezes é o primeiro lugar, gente pela primeira vez indo lá, ou fazer negócio, ou ir morar, visitar parente. Aí você desce, desembarca numa rodoviária feia, imunda, né? Sem estrutura, sem acessibilidade. Hoje em dia, né, é complicado. E essa foto bonita que você diz aí, da rodoviária de Itupeva, com certeza é mão de artista. Tem gente que consegue, tem um talento, né? Na fotografia o camarada consegue deixar o lanche tão bonito. Você vai lá na lanchonete, na hora que você pede, fala, não é isso que eu pedi. Eu pedi aquele da foto. E tem muita rodoviária que é a mesma coisa. Você vê a foto na internet, é uma coisa. Quando você vê lá na hora, fala, não é aqui que eu queria desembarcar. Aqui, não é essa cidade, é outra. Tem alguma coisa errada. E às vezes é mão de artista fotográfico, né? O tal do Photoshop e outras coisitas mais aí, que acabam deixando a imagem muito mais bonita do que ela realmente é. É uma pena isso, porque aqui no Brasil parece só o que é privatizado é melhor. E também não é lá essas coisas, né? Só o que é privatizado é melhor. Público tem que ser sempre ruim, né? Por quê? Não sei se deveria ser assim não, né? Porque tanto imposto que a gente paga, público deveria ser muito, mas muito melhor. Quando eu te peço pra tomar cuidado. Quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. A Eliane rapidamente vai corrigindo aqui, porque os nossos ouvintes são antenados, hein? Muita gente fica ligado aí em tudo que a gente fala. Coisa certa ou não. Ela falou errado, né? Não são 300 empresas na rodoviária de Jundiaí, e sim 30 empresas que prestam o serviço lá. Ônibus. Rádio Ônibus. Deixa eu voltar com o Emerson aqui, eu perguntei para ele agora há pouco a respeito lá da manifestação que está acontecendo ali na região de Sorocaba, e os manifestantes são passageiros. Sabe o que, que eles estão reivindicando? Isso já há 10 anos, ficaram 10 anos na deles, na dele, né? Aguentando sem linhas de ônibus, com poucas linhas, entre Salto do Pirapora e Sorocaba. Aí teve uma hora que os passageiros não aguentaram mais, resolveram chamar atenção, porque infelizmente parece que só assim é que resolve as coisas, né? Tendo que estragar a vida dos outros, né? Porque estraga a vida de outras pessoas, não tem nada a ver com o assunto, né? Pararam uma das rodovias lá da região. E eu perguntei pro Hermes, que está lá perto, né? Vamos ver se ele traz mais detalhes, se de repente ele sofreu condicionamento, teve algum impacto por conta dessa manifestação. Eu não sei se ele passa por essa rodovia. Eu fiz a pergunta, vamos ouvir a resposta. Ô, meu amigo Henrique Estrada, aqui é o Emerson de novo, o Emerson de Suzano. Referente ao seu comentário aí sobre a manifestação, eu quando venho pela Castelo, entro sentido São Roque, na saída 54B, venho até São Roque e já entro finalzinho da Raposo até Alumínio. Mas esse boato tava rodando aqui na região semana toda, né? Inclusive a região de São Roque também tem esse problema. E a turma estava falando que parece que até aqui também, nesse pedaço aqui, entre Alumínio, São Roque, Mairink, também teria. E na minha opinião, essas cidades, quando tem o transporte, uma ou duas empresas, mas é um monopólio, né? Eles fazem o que querem. Na minha opinião, enquanto as empresas aí de transporte urbano, pode ser até a rodoviária, de fretamento, como existem alguns casos de determinada região, só uma empresa que faz, que nem aqui em Alumínio, quem faz é a empresa Jundiá, que é uma empresa de Sorocaba. Mas enquanto deixarem as empresas dominarem, vai ser sempre assim, infelizmente. A turma pode parar a população, aí os caras vão e compram 3, 4 carros usados, dá um talento no carro, põe na rua, o povo acha que é tudo carro zero, e o povo mesmo acaba aceitando. Então, enquanto o poder público não chegar e tomar atitude, infelizmente vai ser assim. A região todinha aqui, todinha, tirando Sorocaba, isso é a região central, porque o interior assim, de Sorocaba, os bairros, também tem esse problema. Quando eu vou para Sorocaba, eu converso muito com os motoristas lá, divulgo a rádio para eles, e eles contam a mesma coisa. Então o poder público tem que tomar vergonha na cara e ter atitude. Deveria cada cidade ter no mínimo de duas empresas, três empresas, mas com uma fiscalização correta. Cada um vai fazer aquele horário, se não fizer, multa pesada, aí com certeza vai acabar essa palhaçada aí das empresas. Tá bom? Se eu tiver mais informação aí, aí eu repasso para você, Henrique. Tá? Boa tarde aí para você e para os ouvintes. Obrigado, Emerson, nos atendendo aqui, trazendo um pouco mais de informação, então, do que anda acontecendo por lá. E isso é verdade em muitas regiões, né? Aqui na minha cidade também. O pessoal compra ônibus usado, aliás, usa os mesmos, né? Dá um tapa na pintura, parece novo, né? E aí chega até a comprar um ou outro zero, mas a maioria são todos velhos. E aí a cidade, né? Aliás, os passageiros acham que é tudo novo, né? Mas não é. Quem entende, como a gente entende um pouquinho mais, acaba sabendo que não é o que estão apresentando, né? E falta de linha, falta de concorrência, isso é muito ruim, né? Um monopólio onde as empresas deito e enrolo. E quem se prejudica é sempre o passageiro. Daqui a pouco, depois da música e do intervalo, eu vou colocar no ar a entrevista com Márcia Pontes. Na verdade, foi um bate-papo. Ela vai falar de outros assuntos aqui também ainda hoje, mas eu vou colocar esse bate-papo aqui, que é muito importante, porque tem muita gente com medo de dirigir. E a Márcia passou por isso. A Márcia Pontes, acredite se quiser. E ela vai contar um pouco da sua história, do seu trabalho, que vem exercendo e sendo reconhecida não só pelo Brasil, mas internacionalmente também. E nos auxilia bastante aqui trazendo conteúdo e informação. Então, para você conhecer um pouquinho dos nossos especialistas aqui, amigos que participam, estão torcendo pelo nosso crescimento também, você vai ouvir daqui a pouco o bate-papo com Márcia Pontes. Imperdível, uma verdadeira aula. Ainda hoje tem Carlos Abelo, cadê? Tem, né? Tem Carlos Abelo ainda com a gente aqui, com a sua participação. E tem outros assuntos que estão chegando aqui na nossa programação e mais o WhatsApp. Depois da música, né? E depois no intervalo, o bate-papo com ela, Márcia Pontes, aqui na Rádio Ônibus. Vamos lá? Gratias ad imus, ad imus ibi, pro radioonibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Ônibus, Rádio Ônibus. Alô, Márcia, tá me ouvindo? Oi, me ouve agora? Agora sim. Eu cliquei de tudo aqui, faltou o último que eu pensei, isso não deve ser. Aí cliquei e deu certo, tá vendo como é as coisas, né? A tecnologia... Seja tem bem... um ditado chinês é. Que diz que a última chave do molho é que abre a porta. É, e às vezes para encontrar essa última chave, né? Dependendo do sufoco que você está passando, e ainda bem que eu consegui. Seja bem-vindo ao vivo, a gente te recebe sempre aqui nas gravações, um ensinamento muito legal, a gente está aprendendo muito contigo, e você tem falado aqui não só para o Brasil, até de forma internacionalmente, chegando em outros países. Você que já é muito, muito conhecida, então é uma honra para nós, seja bem-vinda ao vivo na Rádio Ônibus nesse exato momento. Muito obrigada, meu amigo. Você é um querido, um profissional de nossa altíssima competência, e deixar aqui um salve, um abraço muito fraterno e carinhoso para os nossos ouvintes, passageiros, motoristas de ônibus, os nossos profissionais de trânsito, enfim, estejam onde estiver ouvindo a Rádio Ônibus, vai aqui o meu abraço para você. E nós temos um amigo ouvinte internacional, já é representante oficial da Rádio Ônibus lá na Argentina, que ele vem passear com a família e está no Brasil, está aí no seu estado, em Santa Catarina, está nas praias de Torres, nas lindas praias de Torres, te ouvindo agora, viu? Olha, olá, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso estado de Santa Catarina, bem-vindo ao sul, né, aos estados do sul, o sul te abraça. Aliás, os argentinos gostam bastante das praias aí de Santa Catarina, viu, muitos eu encontrei na viagem vindo curtir as férias porque a praia lá é gelada, aí não dá, né? É, aqui a gente tá com a água um pouco mais quente, umas correntes quentes, trouxeram algumas águas vivas aí, mas não tem problema, essa aqui é uma maravilha o ano inteiro. Está ficando quente também, minha amiga Márcia, é o concurso que você está participando, não sei se é concurso, né, que fala, é você como finalista, né, do Prêmio Inovação do Detran de Goiás. Conta um pouquinho dessa experiência, mais uma, né, para a sua bagagem toda, como é que tudo isso começou aí. Para você, imagino que deve ser um presentão. A gente está na torcida para que você seja a vencedora. Muito obrigada. Foram 61 participantes profissionais do mais alto nível e gabarito, especialistas da área de trânsito, gente que trabalha, vive e respira a educação para o trânsito. E o Detran de Goiás fez esse prêmio de inovação em parceria com a Universidade Estadual de Goiás, para trazer soluções regionais lá para o estado de Goiás. Coisas e ideias que possam mudar e melhorar a vida das pessoas, né? E eu tive a oportunidade de participar com o meu trabalho, com o meu projeto, desde 2008. Eu sou estudiosa do ensino e aprendizagem significativa e preventiva da direção veicular. Tenho um canal no YouTube com mais de 1000 vídeos que são para ajudar as pessoas, né? Promover o ensino e a aprendizagem significativa. E tive a honra e o privilégio de ser escolhida entre mais 9 participantes. A gente só está aguardando as instruções do Detran de Goiás para a escolha dos finalistas na noite de premiação, que vai ser lá em Goiás. Mas eu te digo que já sou vencedora por estar entre esses 10 que se destacaram. Muito bom, Márcia, isso é maravilhoso e merece mais atenção. É uma pena que a grande mídia, né, e principalmente, né, os nossos políticos, né, quem lida com todo o sistema, deveria valorizar ainda mais profissionais como você que se dedicam para que a gente tenha um trânsito mais humano, mais seguro? E como é que tudo isso começou na sua vida? Como é que você começou a se envolver com tudo isso? Como é que você se deu conta que precisava encarar e não é fácil essa luta, essa batalha diária aí para levar ensinamento, para mostrar o que é certo? Como é que começou tudo isso na sua vida, Márcia? Henrique, começou com o meu medo de dirigir. Você, medo de dirigir, tá brincando? Eu só superei aos 42 anos. Tá brincando? É, eu tinha muito medo de dirigir, de chegar, inclusive, perto da porta da autoescola para entrar e me matricular. Muito, muito medo. O medo que era de... chegava através dos acidentes de trânsito, o medo de dirigir que os outros passavam para mim e eu pegava das outras pessoas, até o momento em que eu passei uma situação super vexatória num dia de chuva, de ônibus, cheio, lotado, com 8 sacolas de supermercado, e na curva arrebentou a sacola e aí espalhou tudo dentro do ônibus. Eu passei uma vergonha danada, um constrangimento. Eu pensei, não, chega, acabou. Amanhã eu vou me matricular na autoescola. Mas o medo era tanto que eu passava na frente da autoescola, acho que a menina achava que eu queria roubar ali a autoescola, né? Porque eu passava para lá, para cá, para lá, para cá. E eu tive uma decepção muito grande com o processo de formação de condutores, que em algum momento ele chega a ser um processo de deformação de condutores, porque ele não forma no Brasil, na verdade. E desde 2008 eu já tinha grupos no Orkut, depois no Facebook, MSN, tudo que é rede social. O que, que eu estava fazendo? Buscando ajuda, uma ajuda que não vinha. Então eu consegui superar com muita dificuldade meu medo de dirigir. Eu fiz intercâmbios internacionais com instrutores e profissionais que ensinam a dirigir na Suíça, na Itália, com o IMTT de Portugal, sempre buscando saber por que nesses outros países o recém-habilitado não se envolvia tanto com acidente de trânsito. É demais o que recém-habilitado se envolve com acidente no país. E disso nasceram meus 3 livros, A Paixão pelo Trânsito, a minha faculdade de segurança no trânsito, a graduação, a especialização em planejamento e gestão de trânsito, os vários cursos, os estudos e esse amor incondicional à segurança no trânsito e à educação de trânsito. Que história sensacional. São 3 livros? 3 livros. O quarto livro estava para sair agora, né? Mas como houve uma reviravolta, o cenário ficou meio ruim, as editoras desistiram do projeto, mas em breve a gente está aí no ar de novo, vamos editar mais um. E esse curso, né? A minha proposta para Goiás é formação permanente dos instrutores, com oficinas de trabalho, para aprender o ensino e a aprendizagem significativa, pelo método decomposto, para que o aluno realmente aprenda, o futuro condutor, ele não fique só decorando voltinha no volante na hora de fazer uma baliza. As pessoas não sabem, Henrique, é gritante no país. As pessoas saem do CFC com uma carteira de habilitação na mão e elas não sabem o que fazer dentro do carro, elas não sabem uma frenagem de emergência, elas têm medo de ônibus, medo de caminhão, provocam acidentes diariamente. E essa é a minha grande preocupação, formar o instrutor para que ele ensine de uma forma que o aluno saiba o que ele está fazendo e seja um bom motorista. Quem é que mais tem medo de dirigir? Dá para ter um cenário assim? É mais mulher que tem medo? Homem também tem medo de dirigir? São as pessoas mais idosas? Qual é o perfil, geralmente, que você já se deparou de pessoas que também já passou por aquilo que você passou, medo de dirigir? E a precisão, né? Precisou enfrentar esse medo por conta da precisão, porque senão a pessoa nem ia dirigir. Olha, a Organização Mundial da Saúde calcula que 2 milhões de pessoas no mundo tenham amaxofobia, que é o medo de dirigir, né? Amaxo, carro, fobia, vem de phobos, medo de dirigir. Parece medo de amassar o carro, mas é quase isso. Mulheres, cerca de 80%, bem-sucedidas, inteligentes, são advogadas, dentistas, veterinárias, pessoas bem-sucedidas na vida, professoras universitárias, que se sentem inferiores aos demais, por incrível que pareça, porque são capazes de tanta coisa na vida e não conseguem superar o medo de dirigir. E os homens, esses 20%, olha, sofre muito, a sociedade cobra, porque é homem, porque é uma sociedade machista, tem obrigação de saber dirigir, eles batem, muitas vezes eles são maltratados pelas mulheres, que não aceitam que eles tenham dificuldade, e são pessoas perfeccionistas, são pessoas muito bem organizadas, só que não aprenderam a dirigir direito, aí dá nisso, junta com outros fatores emocionais. Então, todo o trabalho que eu faço, que é de graça para todo o Brasil e para o mundo, é conhecido em 171 países, é um trabalho fantástico, a gente dá um jeito de se entender nas outras línguas, lá nos outros idiomas, que a pessoa, o quê? Ela aprende a ter controle emocional e ela aprende a ter controle do carro. É, não fazer tremidinha, não ficar decorando ponto na baliza, pessoas que estão reprovando 10, 15 vezes, começam a interagir comigo, eu também faço atendimento por Skype, online, WhatsApp, no país inteiro, precisou, eu estou ajudando, para que ninguém mais passe por tudo que eu passei. Muito interessante, viu? Mais de 171 países, né, já conhecem o seu trabalho, e é só o começo, tenho certeza disso, tem muito mais coisa e muito mais gente para chegar, né? E eu estive, quando fui fazer a mudança de categoria para a categoria D, sempre foi sonho dirigir ônibus, e eu lembro que eu era o único mais jovem lá, e aí tinha muitos profissionais que já vinham até de caminhões, já tinham dirigido caminhão, já até trabalhava na área, mas não tinha a categoria, né? Para tirar, não tinha, precisava para poder trabalhar. E no dia da prova lá, os motoristas mais experientes, eles estavam meio que no automático, fazia suas ações automatizadas, já sabiam, porque estava acostumado a dirigir o caminhão daquele jeito que aprenderam, ou o veículo maior da maneira que eles aprenderam. E na hora de tirar a habilitação, você precisa seguir, né, muitas regrinhas lá corretas. E uma básica, simples, eles foram reprovados. Era a placa pare. O sujeito vinha com o ônibus, a placa dizia pare, e ele não parou, ele reduziu, diminuiu, mas passou para a segunda e avançou, não fez a parada como deveria ter feito. E aí na hora o instrutor mandou descer, o cara sai arrasado, né, e acaba bravo, porque mas como pode, dirijo há tantos anos e eu fui reprovado nisso, né, eu acabei fazendo certo, passei de primeira, né, baliza e tudo mais, não tive problema. Mas essa maneira de aprender errado, do automático, até nessa hora de mudança de categoria, o camarada pode passar apuro e reprovar ali, né, Márcia? O que acontece com a pessoa ali? Sabe o que é isso? É aquela representação de que o ato de dirigir é colocar a máquina para andar em linha reta. As pessoas não conhecem placa de sinalização. As pessoas têm dúvida em rotatória, que rotatória é a coisa mais simples do mundo, preferência de quem já está passando por ela. As pessoas também têm aquela ideia, não precisa parar, se não tem ninguém, vamos passar. Só que o código diz o seguinte, onde tem a placa R1, que é da parada obrigatória, é obrigação de parar, como num sinal de semáforo. E assim as pessoas vão praticando imprudências no trânsito. Para você ter ideia, Henrique, eu sou professora de condutas preventivas no trânsito, eu dou aulas práticas aqui para quem é habilitado, e está acontecendo uma coisa interessante, os maridos das minhas alunas estão fazendo aula comigo. Por quê? Porque não dominam frenagem de emergência, eles não dominam a parada suave, eles têm o vício de dirigir com a mão em cima da alavanca de câmbio, afrouxa tudo, as buchas lá do kit do trambulador, deixa a marcha toda molenga, fica saculejando lá, chacoalhando a alavanca de marcha para ver se está em ponto morto, maltrata muito o carro. E é por conta desses vícios, muitos chegam na autoescola, já sabem dirigir, só vai cumprir carga horária mesmo, e já aprendeu com quem? Com outra pessoa que tinha vício, aprendeu o vício, vai perpetuar o vício, E esse conceito, dirigir é muito mais, na verdade, é muito mais do que colocar a máquina para andar. Muito bom, né? Tem pessoas envolvidas, tem tecnologia envolvida, é só ligar a máquina e sair andando, já mudou isso, já passou faz muito tempo. Aqui em São Paulo está tendo a Campus Party. Até o ano passado eu participei, representei a Rádio Ônibus lá, falei em um dos palcos lá, não sei se eu vou esse ano. E a Campus Party tem bastante tecnologia também a favor do dia a dia, a favor do ser humano, né? A internet está aí para muitas coisas e nós temos hoje computador a bordo de vários veículos, tanto os pequenos como os grandes, né? Os ônibus, os caminhões já estão cheios desta tecnologia também. Recentemente, também as autoescolas têm um equipamento eletrônico, podemos dizer assim, né? De computador, que tem o seu simulador, simula como se você estivesse realmente dirigindo o veículo, né? Antes de você sair para a rua, na prática, tem esse simulador. Qual a sua opinião em relação a isso? Esses simuladores, isso ajuda? O senhor está trazendo mais gastos para a autoescola? Isso ajuda na formação também? Pode ser, Henrique, que em outros países onde o processo de formação de condutores funciona, o simulador seja útil. Para o processo de formação de condutores no Brasil, não vejo grande utilidade. Vou te contar. Eu estava em um evento no Espírito Santo, palestrando lá, e tinha simulador. E eu, poxa, que legal, né? Vou experimentar, vou dirigir. Eu vou te contar uma coisa. Eu nunca bati meu carro, nunca me acidentei, nunca cometi infração, nunca levei uma multa. Foi só eu ir para o simulador que eu fiz tudo que não podia fazer. É ruim, o cenário não corresponde à realidade. Você tem uma cópia do que é um carro, né? Tudo igual ao carro, uma chave, um pedal. Então, por que já não treina no carro? Para que vai simular isso, uma parte real e uma parte virtual? Não gostei, tem diversos ajustes. Aí eu falei para o rapaz, nossa, mas isso aqui não é um pedal de carro nunca, não é nem pedal de C3, que é baixinho e mais duro. Ele falou, não, eu deixei o pedal mais duro porque está no engarrafamento. Tá, só que no engarrafamento eu não vou ter pedal mais duro, eu não vou ter pedal mais mole, eu vou ter o pedal do carro. Eu sou uma pessoa que vem estudando muito, sabe? Até discordei quando lançaram a resolução fazer aula em simulador antes de aula prática. Vai simular o quê? A pessoa nunca viu o carro, nunca ligou um carro, aí ele vai simular. Se fosse em outro momento, já tá com dificuldade, a pessoa tem medo num cruzamento, até se admitiria o uso do simulador. Olha, você está deixando o carro morrer demais? Vamos ver aqui, mas eu não vejo muita utilidade. Eu penso que a parte gastou-se tanto com esse simulador para ficar simulando coisa, e a gente não gastou nada com a parte pedagógica. A parte pedagógica é fundamental, o modo que você vai ensinar o aluno. Quem tiver dúvida, eu convido a acessar o meu canal do YouTube, Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir, e dá uma olhada naquilo tudo que as pessoas que estão fazendo o processo de habilitação escrevem lá nos comentários do meu canal. Pessoas que reprovam 5, 10, 15, 20 vezes e empacavam, e com o trabalho que a gente está fazendo, justamente com o método que eu estudo desde 2008, invertendo a posição, porque hoje, Henrique, você vai com seu aluno para o trânsito, a pessoa tem medo de dirigir, nunca dirigiu, e já é jogada no primeiro dia, no meio do trânsito, onde tem nessas marginais aí de São Paulo, no Brasil inteiro. A pessoa pensa que ela que está dirigindo, ela não está, é um instrutor que está lá mexendo no comando duplo de pedal. É necessário? É, mas a pessoa precisa primeiro ter noções, ir para uma rua calma, ir para uma rua tranquila, e não precisa ficar simulando no simulador. Tudo bem, o simulador vai simular chuva, granizo, um monte de coisa, mas não dá para colocar conceitos tão avançados de trânsito para uma pessoa que está sentando pela primeira vez num banco de um simulador. Interessante, é um ponto de vista interessante esse daí, porque para quem tem habilidade com videogame, eu acho que é até mais fácil se controlar, né, o simulador ali. Quem tem facilidade, né, a juventude aí que vive jogando, né, é mais fácil do que alguém que não tem essa habilidade, né, nem com joystick. É difícil mesmo, eu entendi essa observação importante aí para as autoescolas que investiram, né, e não sei se está realmente resolvendo. Agora, o importante também são os instrutores, né? Que precisam, não sei como é que está essa qualificação deles aí, as exigências, para que eles possam realmente, dentro da lei, dentro do que se tem hoje, realmente formar bons condutores. Eu sei que a forma de coibir as formas de burlar o sistema, né, de gente que nem fazia aula, o tal chamado tirar habilitação por telefone, tudo isso dificultou. Não sei como é que está, se está 100% mesmo as questões do camarada não né, realmente fazer a aula lá. Mas a formação do instrutor também eu acho que é algo que precisa ser levado mais em consideração. Não sei como é que está essa situação hoje nas autoescolas em geral, Márcia. Está ruim. O curso de 180 horas, ele não ensina um instrutor a lidar com um aluno que tem depressão, síndrome do pânico. Isso é doença do século, né? São as doenças emocionais do século. E os instrutores não estão preparados para lidar com esse tipo de coisa. Tentam se justificar que todo mundo reprova, tem muita reprovação no teste do DETRAN, por causa do nervosismo do aluno. E não ensinam os instrutores a lidar com o nervosismo do aluno. O instrutor sai do curso de formação ensinaram ele a procurar tremidinha para dar partida no veículo. Tremidinha é o ponto mais alto da embreagem e o ponto em que o veículo vai morrer. Para fazer uma baliza, Henrique, você precisa ter noção de espaço, controle de pedais, freio, embreagem, retrovisor, controle de volante. O aluno ainda aperta o volante, trava as rodas. Tudo isso vai sendo detectado no começo. Só que não se trabalha exercícios com o aluno para eliminar as dificuldades. Então o instrutor já sai adestrado, ele vai trabalhar no CFC seguindo o adestramento, que é repetição mecânica. O aluno não sabe o que está fazendo, ele decora e executa um movimento sem saber o que está fazendo. Se algo dá errado, ele não sabe consertar, ele não sabe frear, ele não sabe sair com o carro. É gritante, sabe? Então, essa também é a proposta global, levando para o Detran de Goiás, para um curso EAD presencial, com oficina, para que os instrutores recomecem a aprender por conta do ensino e aprendizagem significativa. Sem falar que a realidade do instrutor é muito triste. Tem dono de autoescola que limita quilometragem, você só pode rodar tanto com seu aluno, gasto de combustível, faz o instrutor pagar estrago com o veículo da autoescola quando dá acidente. Na verdade, o acidente faz parte da atividade fim da autoescola e todos têm seguro. É baixo salário, você dá aula debaixo do sol, da chuva. É a realidade, alguém precisa levantar esse tapete, sabe? Porque é muita sujeira. Então, eu acho que em vez de investir toda essa baba em simulador, vamos rever a situação do instrutor de trânsito, da formação, para que nós possamos formar bons condutores. Volta de novo na história da que o país, infelizmente, investe muito pouco naqueles que ensinam, né? Os seus professores. O instrutor é um professor, não é? E também a mesma história volta agora até para quem vai tirar a habilitação. Você sabe do nosso projeto, a nossa luta de levar a educação de trânsito. Eu sou pai de duas filhas, a mais velha tem 17, logo vai tirar a habilitação quando fizer 18 anos, a mais nova tem 13, e elas nunca levaram um trabalhinho de educação de trânsito para casa, nunca se falou, a não ser o que eu falo aqui, o que eu ensino, mas nunca teve um papel da escola. Eu acredito que a escola tem papel fundamental nisso também, e a escola estão se enfiando tantas coisas aí no currículo escolar, que às vezes, ao invés de ajudar a formação, está atrapalhando. E a criança é envolvida no trânsito constantemente, indo para a escola a pé, ou de ônibus, ou de transporte escolar, ou de carona com alguém, ou com o pai, com a mãe, está envolvida no trânsito constantemente. São as principais vítimas de trânsito no nosso país também. Educação de trânsito é zero. Se tivéssemos educação de trânsito, não ajudaria na formação dos novos motoristas, né, profissionais também? Tudo ficaria muito mais fácil, não é mesmo, Márcia? Exatamente. Em casa, educação de trânsito em casa e na escola. O artigo 76 do CTB, ele diz que a educação de trânsito deve começar nos primeiros anos escolares, já na creche. Eu aqui em Blumenau trabalho educação de trânsito nos projetos, nos centros de educação infantil, já com berçário. É possível trabalhar, as crianças adoram e a gente vai evoluindo. E o código diz que nós deveríamos ter até na universidade, só que não temos. E aí, quando tenta fazer alguma coisa, precisa formar o professor na área de trânsito, que ela é muito vasta, muito ampla, para que ele também possa saber o que aplicar, como abordar, como fazer essa abordagem. E é como você falou, as crianças não chegam em casa com nenhum trabalhinho na área de trânsito. Começa em casa de berço, educação para o trânsito. Você vai atravessar a rua, olhar para os dois lados, o respeito, a cortesia, virtudes, a tolerância, porque o trânsito está cada vez mais... A gente está vendo pessoas com ataques de fúria, né? Parece que o trânsito é um gatilho para despressurizar a agressividade. E isso é muito importante, isso é fundamental, e o envolvimento das empresas. Por isso, Henrique, que eu apoio e torço muito... E vou fazer o que eu puder para te ajudar com esse projeto do micro-ônibus de educação para o trânsito nas escolas. Quem sabe, meu amigo, não seja dentro do seu ônibus com uma orientação para uma criança que evite que quando ela saia dali, ela seja atropelada porque ela não sabe se comportar. Porque o adulto não compreende que a criança, ela tem uma estatura menor e ela dificulta mais ver a criança no trânsito. E eu tenho certeza disso, Henrique, vai ser do seu ônibus que você vai evitar, vai ajudar, vai fazer um trabalho forte e vai evitar acidentes com crianças, orientar os pais, orientar a família, os próprios professores e fazer um trabalho modelo para o país e para o mundo. Eu não tenho a menor dúvida. Esse ano é decisivo. Eu coloquei já na minha agenda 2017... Precisa sair esse, pelo menos o micro-ônibus que vai levar e vai ter com toda certeza a Márcia Pontes com a gente nesse micro-ônibus também levando essa formação, não só as crianças, mas a família inteira, não é? Quando eu lembro de tirar a primeira habilitação, dessas coisas todas que a gente já falou aqui, hoje o Código de Trânsito Brasileiro, me parece, eu não sei se eu estou errado, né? Ele contempla aí a educação de trânsito nas escolas, mas ela não existe, né? Inexistente, não se tem um trabalho sistemático, é um caso aqui, outro ali, infelizmente, mas nós vamos fazer a diferença. Mas quando se fala em Código de Trânsito Brasileiro, parece que só tem direito a entender e conhecer de legislação de trânsito quem pretende tirar habilitação. Aí eu fico pensando, o pedestre não precisaria aprender também? Porque eu não sou, de repente a minha tia não quis tirar habilitação, meu colega não quer tirar habilitação, mas aí ele vai ter que aprender as regras de trânsito entrando numa autoescola, né? Existe autoescola para quem não vai dirigir? Acho que não, né? Mas tem uma coisa errada, não deveria ter educação de trânsito para todo mundo? Porque o pedestre precisa aprender também como ser pedestre, não é, Márcia? É um ponto fundamental, Henrique, fundamental. Hoje, no Brasil, o que significa? Que a pessoa só vai conhecer um pouco de trânsito se ela for tirar a carteira de motorista, como você falou. Se ela não for tirar a carteira de motorista, e você pode perceber, e se for investigar mesmo, a maior parte dos acidentes com pedestre é com pedestre não habilitado. Eu mesma me tornei uma melhor pedestre depois que me habilitei, passei a conhecer lei de trânsito. O pedestre passa desligado, ele acha que a culpa é do motorista, o motorista tem que fazer tudo por ele. O pedestre não sabe que ele tem que atravessar em linha reta e não na diagonal, porque na diagonal ele fica muito tempo exposto na pista. Os direitos, os deveres do pedestre, atravessar uma rua, aqui em Blumenau, como tem acidente em corredor de ônibus? Por quê? Porque o pedestre, ele passa... Ele não considera, ele não olha, não faz aquilo que diz o artigo 69. Antes de atravessar uma rua, atravesse, olhe, calcule a distância, a velocidade do outro veículo. E uma coisa que pedestre não sabe. Se ele for atropelado onde tem faixa de pedestre, a menos de 50 metros da faixa, ele é considerado culpado pelo próprio acidente e ainda tem que pagar a indenização do carro do cara que atropelou ele. Os tribunais estão decidindo direto, sabe? Então, qual é a esperança? A esperança é a escola. Mas eu sempre digo, educação para o trânsito na escola é fundamental. Mas e esses que não vão voltar para a escola? A gente também tem que atender a população não escolar. Não dá para a gente abandonar a segurança dessas pessoas e deixar de orientá-las, né? O idoso que tem características específicas no trânsito, já tem problema de visão, de audição, ele anda mais devagar, os surdos, ninguém pensa no trânsito que você de repente está buzinando para um pedestre e ele é surdo, ele não vai ouvir sua buzina, ou outro motorista também. Então a gente não vê a questão do deficiente no trânsito, não temos essa tolerância, e é fundamental, Henrique, por isso que aqui em Blumenau eu procuro, eu faço muita palestra nas empresas, procuro orientar os funcionários, evitar acidente de trajeto, que é um terço dos acidentes de trânsito no todo, é acidente de trajeto. 100 pessoas morrem por dia, 100 mil pessoas morrem por dia no país, como fruto desse tipo de acidente. No país cai por dia, o equivalente a um avião com 300 passageiros, 100 são trabalhadores indo e vindo para o trabalho. Então a gente tem que atentar, sim, a sociedade tem que se unir, se juntar, e nós temos que levar a educação de trânsito para todas as parcelas da população. Você está ouvindo a Rádio Ônibus, nesse momento, a conversa com Márcia Pontes, especialista nesse assunto, contando a sua história, compartilhando um pouquinho do que a gente pensa aqui e coloca em prática através do trabalho. Se você deseja fazer uma pergunta, enviar uma pergunta à Márcia, se não foi possível responder agora, na próxima participação, a Márcia responderá com toda certeza. Você pode utilizar o WhatsApp para mandar mensagem, 16 99182-1468, ou diretamente o aplicativo da Rádio Ônibus. Eu não sou... Eu procuro fazer sempre o correto, mas a gente é falho, é ser humano, às vezes esquece, às vezes apressa, às vezes o pensamento. Tem muita coisa, muita situação que a gente passa dirigindo, ou como pedestre também, e a gente sempre não é perfeito, acaba errando também. Só que quem anda comigo às vezes no carro, né, ou quando eu estou como carona, eu noto que a pessoa fica preocupada, né? Se ela vai fazer errado, então ela fica com medo, né, de dirigir do meu lado, eu como carona, para ver se eu vou chamar atenção em alguma coisa, né? Acontece com você também, Márcia, de como carona ou como motorista, alguém ficar preocupado com a Márcia para ver se ela vai fazer errado ou para ver se você vai ver alguma coisa errada na outra pessoa? Às vezes acontece isso? Acontece, sim. Eu acredito que aconteça com os outros colegas profissionais de trânsito aí, especialistas em trânsito. Acontece muito, eu até me divirto bastante. Quando eu saio daqui de Santa Catarina e vou para algum estado em que me contratam, porque eu sou palestrante nacional, participo de congressos e simpósios e também dou cursos de ensino e aprendizagem significativa em autoescolas do país inteiro, né? Então, quando me contratam. Então, sempre que eu chego no aeroporto, alguém vai me buscar. E aí o rapaz já fica meio assim, aí senta no carro e diz: olha, dona Márcia, se eu errar alguma coisa, sabe, me desculpa que eu tô nervoso de levar a senhora, viu? Tô com medo de errar, fazer uma besteira aqui. Aí, tudo bem, eu já logo digo, não existe motorista perfeito, a gente tem que se policiar o tempo inteiro, né? Não tem motorista perfeito, às vezes a gente erra mesmo, a gente faz uma coisa que não deveria fazer, não tão grave, né? Mas a gente tem a oportunidade de consertar, o importante é isso. Mas chega a ser até engraçado, quando eu vou para esses lugares e os motoristas dizem: não, vai você levar ela. Não, vai tu vai. Não quer ser avaliado, né? Mas eu não fico avaliando. É verdade. É claro que tem situações, tem coisas que se você errar pode ser fatal para quem está conduzindo um veículo, né? Principalmente quem está transportando passageiros também, os condutores estão me ouvindo agora de ônibus, né? Então tem coisas que não dá para depois a gente falar que foi acidente. Aliás, o brasileiro tem mania de atribuir a Deus alguns ocorridos, né? E falar que que foi um acidente, né? Aconteceu, mas que poderia ter sido evitado, porque penso que o que acontece, uma colisão, uma situação qualquer aí, é uma série de, setor, de fatores que vão nessa somatória e o resultado é um acidente. Acidente não acontece do nada, acontece, Márcia? Como diz o nosso amigo Rodolfo Risotto, o acidente não acontece, acidente é provocado, né? E como dizem outros colegas também, o acidente é a infração que deu errado. Se você for analisar qualquer acidente de trânsito, tá? Analisa o acidente de trânsito. Alguém fez uma coisa que não deveria ter feito. Ou os dois não prestaram atenção e alguém acabou colocando na mão do outro aquilo que deveria fazer. Vou te dar um exemplo. Num cruzamento, estou passando. Aí o motorista diz, aquele lá não vai me cortar. Aí o outro está pensando, ele não é louco de cortar a minha preferência, eu vou passar. E é onde dá o acidente, né? Onde é provocado o acidente. O acidente é infração que deu errado, salvo aquelas raras exceções, né? Em que, por exemplo, uma pessoa com diabetes tem uma crise de hipoglicemia, acaba desmaiando, acaba atropelando as pessoas, e a pessoa com diabetes, ela fica com um hálito cetônico, né, que fica lembrando muito o álcool. Já teve tentativas de linchamento de uma pessoa que teve uma crise de hipoglicemia, que confundiu muito com o sintoma da embriaguez. Não estou querendo aqui defender quem bebe e dirige. Todo mundo vai dizer, eu tenho diabetes. Não é nada disso, facilmente a gente comprova pelo ar, né? O ar do pulmão. Mas é bastante complicado. É o que eu digo, sejam preventivos, dirijam como se tudo fosse dar errado e você tenha que consertar. Cuide do outro como você cuida da sua família, que tudo dá certo. Muito bem. Márcia, o nosso tempo, infelizmente, é curto aqui. A gente tem assunto para falar aqui até amanhã e depois da manhã e por aí vai, né? E eu quero agradecer a sua gentileza. Nós estamos aprendendo muito contigo, nas suas participações, nas respostas, por muitas vezes muito rápida, tirando dúvidas aqui dos nossos amigos. Muita gente tem dúvida, muita gente que está trabalhando desconhece as regras e, às vezes, o código também muda sempre, tem alguma coisinha nova ali, a gente acaba não pegando tudo, não sabe, a mídia não dá conta de contar isso, e o nosso trabalho aqui é, através da Rádio Ônibus, levar mais informação para os condutores, passageiros, admiradores, tanto do transporte passageiro como o de carga também, que nos escutam aqui. Então, sua participação tem ajudado e muito no nosso conteúdo aqui. A gente agradece imensamente. Queria que você deixasse suas considerações finais para quem está te ouvindo agora, para quem está pensando em dirigir, está com medo às vezes, você encarou, foi em frente, vai precisar encarar também a pessoa que está nos ouvindo aqui. Enfim, o que você quiser, suas considerações finais. Olha, Henrique, primeiro agradecer pelas oportunidades, pela oportunidade de estar aqui na Rádio Ônibus, que eu sou fã, né? Agradecer sempre, contem sempre comigo, eu sou parceira da Rádio Ônibus para tudo, onde eu estou sempre divulgando nas minhas páginas, no meu canal do YouTube. Para você que está fazendo habilitação, está no CFC, está difícil, não está compreendendo, está reprovando, ainda está se batendo com essa famigerada dessa tremidinha, por isso que você não vai para frente, está se enrolando com baliza e com outras coisas, acessa lá o meu canal no YouTube, Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir. Eu vou ajudar você, vou conseguir falar com você, vou te ajudar, vou te mandar palestras emocionais, vídeos, exercícios para você fazer durante a sua aula. Não vão para o trânsito com medo. Se tiver com medo, não vá para o trânsito, é porque é sinal de que algum fundamento aí precisa ser bem trabalhado. Eu faço avaliação gratuita do seu medo de dirigir também, um questionário de 8 páginas. E quero também, Henrique, deixar aqui um grande abraço para os motoristas, os passageiros, todo o pessoal lá da Breda Turismo. O meu pai trabalhou muitos anos nessa empresa, morava em Guarujá, trabalhava em Santos. Meu pai fez de tudo. Meu pai consertava as partes de madeira do ônibus, trocava para-brisa. Nossa, meu pai foi um cara fantástico, que trabalhou numa empresa fantástica, com gente fantástica. E eu quero deixar aqui o meu grande abraço para esses amigos aí e todos amantes do ônibus. Lula Bus para você também, viu, amigo? Nome do seu pai, Márcio, de repente é alguém que está nos ouvindo. Ah, eles vão lembrar, João Pontes, era conhecido o seu Joãozinho. Seu Joãozinho, João Pontes. O pessoal chamava, o seu Joãozinho quebrou aqui um para-brisa, jogaram uma pedra aqui para tentar parar o ônibus. E, nossa, muitos amigos. Eu saí de Santos, né, há muito tempo, perdi o contato, mas é uma empresa fantástica e os profissionais também maravilhosos. Márcia Pontes, o que você acha de uma rádio que fala de ônibus? Acho que é tudo, acho que é inédito, acho que tem tudo para disparar, não só no Brasil e no mundo. Sou fã como passageira de ônibus, sou fã como ouvinte, sou fã de todo jeito e não adianta, é fundamental, é fantástico, ainda mais com a tua proposta, né, de levar educação para o trânsito, informação, essas bateladas de resoluções do CONTRAN mudando toda hora, afetando a vida do nosso motorista, do nosso condutor, do nosso passageiro de ônibus também. Então é pontual, é fundamental e essencial. Obrigado, Márcia. A gente conta com você nesse ano 2017. Vamos, se Deus quiser, estar mais juntos ainda. Parabéns pela sua indicação como finalista, né, dessa premiação fantástica. Na torcida, vai nos dando notícias e quando estiver lá, lembra da gente também. Com certeza. Muito obrigada. Fiquem na paz de Deus, cuidem-se muito no trânsito e muita prudência. Até a próxima, Márcia. Até a próxima, Henrique. Aqui. Ônibus, Rádio Ônibus. E a Márcia falou que é fã aqui do nosso trabalho, do projeto também, mas tem muita gente que é fã da Márcia Pontes, que estão me escrevendo aqui, né? O Hermes está dizendo, ah, acabou, que pena, estava curtindo aqui e aprendendo bastante. É isso mesmo, a Rádio Ônibus levando até você que é profissional, passageiro ou trabalha no setor de transporte, um pouco mais do assunto, educação de trânsito, falar do assunto já é muito importante. Agora tem música, daqui a pouco tem mais participações aqui também, manda seu zap, 16991821468. Adele na Rádio Ônibus. No site Diário do Transporte tem a entrevista com o dono de empresa que teve 21 ônibus queimados e acredita que é criminoso, né? Com certeza, né? Está no site diariodotransporte.com.br a matéria na íntegra lá. Veículos da aviação Mimo foram destruídos em garagem de São José dos Campos. O caso aconteceu 2 dias antes de a empresa assumir o contrato que era da empresa Queiroz Galvão. Situação estranha, né? Sendo criminoso. 21 ônibus queimados. Brincadeira a situação, né? Rivalidade, brigas. Setor de transporte de passageiros é uma fatia muito importante. Todo mundo quer uma parte, né? E quem fica fora nem sempre concorda, né? Às vezes é a situação aí também, precisa ser investigado o caso aí. Radioônibus.com.br. O Luiz também está elogiando aqui, falando gosto demais da Márcia Pontes, não é? Oferecimento de JP Fiações Profissional, afiando alicate de cutícula, facas, faquinhas e facões, Rua Manuel Borba 130, em Santo Amaro. Já já nós vamos aqui voltar lá para a Argentina, os nossos amigos conectados conosco. Eu perguntei agora há pouco para a Natália e o Daniel, que são lá da terra do nosso amigo Eduardo Perruchod, o que tem na cidade de atrativo, eles trabalham com turismo lá, para contar para a gente o que tem de atração lá na cidade deles, né? A cidade do Eduardo Perruchod. Vamos ouvir agora? Tá pronto aí? Vamos ouvir o áudio. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, sí, acá. Mi nombre es Natalia, de la Oficina de Turismo, desde Concepción del Uruguay. No sé hablar portugués, así que, bueno, espero entiendan. Nuestra ciudad cuenta con 80.000 habitantes, tenemos muchas atracciones turísticas, como, por ejemplo, toda la historia del general Urquiza, que fue presidente de Argentina. Tenemos el Palacio San José, que fue su residencia. Y aquí dentro de lo que es la ciudad de Concepción está la Basílica, donde está el mausoleo del general Urquiza, Colegio Nacional, fundado por Urquiza, y después museos referentes a coleccionistas de la época de Urquiza y demás, además de todo lo que es las playas sobre el río Uruguay, Paso Vera, Banco Pelay. Tenemos un balneario que está sobre un brazo del río Uruguay, que se llama Riacho Itapé. Y ahora, desde el año pasado, se inauguró una isla del puerto que se puede llegar por auto. Es una obra muy bonita, con 7 kilómetros de extensión, con todos los servicios y playa también sobre el río Uruguay. Y además, desde el puerto tenemos un catamarán y lancha que sale a una isla que está en el medio del río, que se lleva por agua únicamente, que se llama Isla Cambacuá, que es muy hermosa, arena muy blanca. Además de termas, ¿sí? Autódromo, hay muchas cosas para hacer en Concepción del Uruguay. Bueno, desde ya muy agradecida a Eduardo por esta invitación de que les cuente un poco de nuestra ciudad y a ustedes por mandarnos los saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, amiga Natalia. Seja bem-vinda aqui. Deu para entender tudinho, sim, viu? Eu entendi. Acho que os nossos amigos também entenderam. Bastante coisa dá para se fazer aí, né, em Concepción do Uruguai. É isso, né? A cidade do Eduardo Perruchod, da Natália, do Daniel, que trabalham com turismo. Aliás, bastante museu tem por lá, né? É muito legal aqui. Eu estou vendo aqui na internet também. Bastante coisa interessante que tem aí. É, em Concepción do Uruguai, na Argentina, uma cidade da Argentina. A cidade tem uma rodoviária também que ocupa um quarteirão inteiro entre as ruas Galarza, Rocamara e uma outra rua aqui que eu não vou nem atrever a falar o nome, que eu não entendi. É isso, Eduardo, né? Tem uma rodoviária que ocupa um quarteirão inteiro. Antigamente, junto com a rodoviária, funcionava o ex-hotel Francisco Ramírez, Atualmente está abandonado. O prédio do hotel era uma torre de cerca de 4 andares, tinha uma sala de jantar no piso e o térreo, que agora funciona a guarda urbana. No futuro, uma nova rodoviária será construída em substituição a esta, pela estrada velha de San Justo, futura nova entrada para a cidade. Essa informação sobre a rodoviária está na Wikipédia. E deixa eu ver se tem a data aqui, de quando foi publicado isso. Não estou vendo a data. Eu não sei se a rodoviária nova já foi feita aí em Concepción do Uruguai. depois se a Natália ou o Eduardo puder contar, de novo, né? Tô enchendo as paciências de vocês aqui, mas é para divulgar ainda mais a cidade de vocês, né? Porque os brasileiros estão viajando bastante para a Argentina, né? E muitas vezes se vai muito para Buenos Aires, né? Só Buenos Aires, tem tantos outros lugares bonitos para se conhecer, olha aí mais um lugar diferente, que é a terra do Eduardo Prehuschold, né? Com a companhia de viagem lá também da Natália, do Daniel, que entende muito do turismo, e uma curiosidade interessante aí em relação à rodoviária, que nós ouvimos agora há pouco. Participa você também, conta um pouquinho da sua cidade, da sua região, do seu país, da sua língua materna mesmo, né? Se a gente não entender, não tem problema, alguém vai entender, participa, 16 99 82 14 68. Radioonibus.com.br. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. O Lula compartilha uma informação aqui preocupante, né? Porque tudo acontece também com ônibus, né? Além de incendiar ônibus aqui e ali, tem gente que fica arremessando, a gente não sabe exatamente o que é em um ônibus. É um objeto que acabou quebrando os vidros de ônibus e provocou pânico. Não se sabe ao certo se foi um arremesso de uma bolinha de chumbo com estilingue que atravessou as janelas de um ônibus executivo da aviação Lira Bus. Isso aconteceu na noite desta última segunda-feira. Mas a situação foi motivo de pavor entre os passageiros que desembarcaram do aeroporto internacional de Viracopos e tomaram o coletivo às 18 horas. O veículo teve um vidro de cada lado perfurado no acesso da Avenida José Argantem para a rodovia Santos Dumont, sentido Campinas. Segundo uma passageira, uma publicitária de 33 anos, de São Carlos, todos deitaram no chão assim que ouviram o barulho, certos de que era um tiro. O motorista parou o ônibus, e aí aquele tumulto todo, né? A gente sem saber o que estava acontecendo, né? E muita gritaria também dentro do ônibus. E depois, me parece que alguém falou que era pedra, mas ninguém sabia ao certo, né? Tinha muita gente desesperada, o motorista começou a andar e os dois vidros quebraram em movimento. Começou a cair caco do vidro dentro do ônibus também. E aí, nossa, foi um pânico geral e ninguém sabe ao certo o que pode ter acontecido. Se foi uma bolinha de chumbo, né, arremessada por um estilingue, ou se foi um tiro. Até agora não se sabe exatamente. Obrigado aí pela informação. Quem tiver mais detalhes depois, isso aconteceu ontem. E é mais um dos absurdos, né, de violência e ataque a ônibus, né, de uma maneira ou de outra. Sempre tem aí alguém, infelizmente, fazendo o que não deveria, né? Era para estar trabalhando e esse pessoal está prejudicando a vida de tantas outras pessoas que estão indo ao trabalho ou voltando para casa, né? Demais, não é? Trabalhador não tem sossego. Radioonibus.com.br 16 99 82 14 68. Você não vai ligar no telefone, você pode participar ao vivo aqui mandando a sua mensagem através do WhatsApp. Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar um objeto pessoal. É isso mesmo. A 14 Bis Estampas transforma sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mousepad, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com.br. Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br. 24 horas no ar, a primeira Rádio Ônibus do Brasil do mundo, com música, mensagens, entrevistas, notícias de tudo que está acontecendo no nosso país. Você fica muito bem informado aqui, você que é motorista, você que é passageiro, você que está comprando passagem aí na rodoviária aí de Crato, né? Ligados com a gente também, você que está na rodoviária do Ceará em Fortaleza, você que está em BH, você que está em Campinas, na rodoviária também, fica atento, de repente você pode ser atendido por ela, a nossa amiga Regiane, que trabalha lá também vendendo passagens. Você que é agenciador, você que é bilheteiro, conforme o lugar aí, são nomes diferentes. É bom trabalho para você atendendo o público, né? É bastante interessante esse trabalho também, e não é para qualquer um, né? É um trabalho que requer bastante paciência, às vezes, né? E saber lidar com o público, essa é a verdade, né? Então, se você está comprando passagem agora, comprou online, vai retirar, ou está comprando no guichê, boa viagem para você, depois conta para nós como é que foi a sua viagem. Nós vamos agora com mais informações do Brasil e do mundo, as informações do nosso país, você fica muito bem informado aqui também. Agora sobre a Polícia Federal, que prende 27 pessoas por desvio de recursos em Universidade do Paraná. 27 pessoas foram presas na Operação Research da Polícia Federal, que apura o desvio de recursos públicos na Universidade Federal do Paraná. As investigações mostraram que entre 2013 e 2016 houve repasse irregular de recursos por meio do pagamento de bolsas de auxílio à pesquisa e de estudos aqui no Brasil e no exterior a pessoas sem vínculo com a instituição. Pelo menos dois funcionários da universidade estão envolvidos. Os mandados de busca e apreensão, condução coercitiva e prisão temporária estão sendo cumpridos no Paraná, no Mato Grosso do Sul e no Rio de Janeiro. Os acusados serão levados para a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. De Brasília, Priscila Mazenotti. Obrigado, Priscila Mazenotti, direto de Brasília. Ela pode voltar com outras informações também aqui na Rádio Ônibus. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Já que ouvimos a Paula Fernandes cantando essa mensagem importante aí, vamos de música? Sensações? Eu não lembro se eu conheço essa música aqui, eu devo ter escutado já, não consigo decorar o nome das músicas. Mas vamos lá, voz bonita dela, Paula Fernandes, não faz muito tempo comprou o caminhão Mercedes-Benz, comprou um ônibus Mercedes-Benz, lindo, lindo, lindo, double deck, né? Coisa mais linda. Vamos lá de música de Paula Fernandes enquanto você viaja. Coloca cinto de segurança, hein? Você que já embarcou no ônibus aí. Alô, você da Manuel Rodrigues. Alô, passageiros da Manuel Rodrigues. Viajando aí para o interior paulista. Boa viagem. Viajando também para a região do Paraná, não é? Ouvindo Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. E agora a voz bonita dela, Paula Fernandes. Perdi a voz do teu querer. Agora sou somente um, longe de nós, um ser comum. Agora sou um vento só escuro. Sentir Paula Fernandes, da Rádio Ônibus, com participação de Sandy. É, muito bonitas as vozes ainda, as moças, né? Qual a sua música preferida enquanto você viaja, volta para casa, ou indo ao trabalho, saindo do Mangueirão, indo para a rodoviária do Tietê, indo para a rodoviária aí de Buenos Aires, em Retiro? Alô, os amigos da JBL, acompanhando a nossa programação também, toda a equipe aí da JBL, todos os profissionais, não vou falar o nome de motorista, porque aí eu esqueço de um, né, não falo do outro. Então, todos os meus colegas, amigos que eu fiz na nossa ida até a Buenos Aires recentemente, a todos os profissionais aí em Retiro, trabalhando na rodoviária, né, tanto na hora do embarque, no desembarque, né, na hora do desembarque é uma loucura, todo mundo querendo pegar a bagagem, né, aquela pressa toda, não é, identificar a bagagem direitinho. Então é um trabalho que requer bastante atenção em qualquer rodoviária, né, na hora de colocar as malas dentro do ônibus, na hora de retirá-las também. É um trabalhão, onde o motorista mais trabalha, né, na hora de retirar as bagagens aí também. Boa viagem para você, onde quer que esteja, tanto no Brasil como em qualquer parte do exterior, ouvindo a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. Ônibus. Rádio Ônibus. 16991821468, WhatsApp para você participar. Vamos ouvir o Emerson aqui? Ele mandou outra mensagem aqui. Ele está em alumínio. Alô, Emerson. Meu amigo Henrique Estrada, aqui é o Emerson de Suzano de novo. Estou escutando a matéria aí com a Márcia Pontes. Nossa, show! Ela poderia estar ao vivo aí todo dia, que é muito gostoso. A gente aprende demais com ela. Márcia, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. É, a minha esposa, ela tem paura de dirigir. Quando ela tirou a habilitação, na época, não existia nem a baliza, separava o carro de frente. Então ela tem uma mania, quando ela vai dirigir, de sempre estar com o pé na embreagem. Então o carro está chegando, vamos supor, ela chega num cruzamento, ela, em vez dela diminuir, ela vai com o pé na embreagem, e ela aprendeu assim. Então de lá para cá, teve muita tecnologia e as aulas foram se aperfeiçoando. E eu vejo esse medo que a minha esposa tem, acabar refletindo em nós. A gente chega, quem está dirigindo, chega até a ficar nervoso, né? O que eu posso fazer para ajudar ela? Na realidade, eu às vezes saio com ela de carro, mas ela tem medo, ela está perdendo noção de espaço, ela fica agoniada, se vê um caminhão, um ônibus, ou até mesmo um carro atrás, ela já fica desesperada. Eu até comentei uma vez sobre você, eu falei para ela que vou pagar a passagem para ela ficar aí uns 30 dias, para ela ter umas aulas com a senhora, tá bom? Mas eu gostaria de saber o que eu faço para ajudar essa minha esposa. Um forte abraço para a senhora. Parabéns, ela está concorrendo ao prêmio aí, ao concurso. Espero que a senhora ganhe. O trabalho que a senhora vem fazendo é um trabalho muito importante. E eu espero um dia, quando a senhora estiver em São Paulo, poder prestigiar uma palestra da senhora, junto com a minha esposa. Tá bom? Henrique, parabéns pela matéria com a nossa Márcia Pontes. Tá muito show, tá muito gostoso de ficar, de ouvir a conversa de vocês. Um abraço. Valeu, Emerson, obrigado, direto lá de Alumínio, né? Aliás, foi muito legal mesmo ouvir, né? Essa entrevista, ela foi ao ar no outro dia, hoje foi uma reprise agora, né? E muita gente ouviu pela primeira vez. E a gente vai aprendendo, né, com os nossos amigos especialistas, não só a Márcia, mas temos a Mércia também, quando pode participar com a gente. E vai voltar na próxima semana, próxima quarta-feira, a Silvia Cibele do Detran São Paulo. Então, se você tem alguma dúvida, que você gostaria de enviar ao pessoal do Detran São Paulo, aproveita, documentação, né, legislação, o que pode, o que não pode, enfim, aquilo que você está na dúvida aí, não sabe para quem perguntar. Agora nós temos o Detran São Paulo como prestação de serviço aqui na Rádio Ônibus, um bate-papo muito interessante com Silvia Cibele. Estamos aprendendo também com ela. Então estamos recheados, né, de participantes aqui importantes. E agora é a vez do Carlos Rabelo também, que traz mais conteúdo para a nossa programação. Aliás, ele fez um vídeo até bacana aqui. Depois eu vou achar esse vídeo aqui para colocar no ar. Vamos ouvir o Carlos Rabelo, que está trazendo detalhes aqui para nós. Mais conteúdo importante, dicas, orientações. E para quem está na rodagem há muito tempo, quem trabalha com micro, quem trabalha com van, quem trabalha com ônibus grande, quem trabalha com ônibus pequeno, double deck, ônibus articulado. Estamos aprendendo com quem está na rodagem, vai compartilhando um pouquinho de suas experiências também. Carlos Rabelo, que é motorista e gestor de frota, além de ser motorista dos artistas brasileiros. Alô, Carlos Rabelo. Olá, ouvintes da Rádio Ônibus, é Carlos Rabelo, gestor de frota e instrutor. E hoje eu tô aqui para dar mais uma dica preciosa aqui para os motoristas. Aí muitas vezes aí a gente depara aí com alguns profissionais que fala: pô, Carlos, mas eu já sei essas dicas aí, isso daí já é do dia a dia. Pois é, pessoal, muitas dicas que nós falamos aqui, o pessoal já estão acostumado, né, a não a fazer, já estão acostumado, sabe que tem que fazer, né, sabe que faz parte da sua trajetória de trabalho, mas muitos não fazem. E ontem eu tive uma palestra, Henrique Estrada, onde alguns empresários aí, donos de empresa, fizeram as mesmas reclamações, né? Onde o que me chamou atenção foi de um empresário que na garagem dele, ele deixou aí, eles têm algumas câmeras instaladas, né? Que é um pátio grande. E o que acontece? Ele teve me reclamando aí, falou: Carlos, o que nós temos visto aí, a gente vê aí os motoristas chegando, motoristas ótimos, de que não dá problema, aqueles motoristas tops, né? Mas que não tem coragem de levantar aí de manhã, a hora que chega para sair com o carro, não olha a pressão de pneus, não olha aí, não checa água, não checa óleo, não checa nada. E ele fez aí ele comprou aí um celular de última geração e avisou aí ao encarregado da empresa, apenas ele, e não deixou que vazasse para mais ninguém. Ele falou: olha, eu vou ficar observando nas câmeras. O primeiro que abrir o capô aí do seu micro, porque essa empresa só tem micro, ônibus e van. O primeiro que abrisse aí o capô ou checasse a pressão de pneus, né? Observando que na garagem tem todos os equipamentos necessários para o profissional trabalhar, né? Tem as mangueiras para injeção de ar nos pneus, tem todo o aparato, né? E ele falou: olha, o primeiro motorista que fizer isso, ele vai ganhar um celular. A gente vai brindar ele com um celular. Pois é, você sabe o que mais está... O que mais doeu, Henrique, quando ele falou que já faz 2 meses que ele está com esse celular para dar de brinde para o motorista, e até agora ele não viu nenhum motorista da sua frota levantar o capô ou checar a pressão de pneus, né? Fazer aquele checklist básico aí no ato da saída. Pois é, pessoal, aí a gente fala: poxa, nós temos várias reclamações sobre os donos de empresa. Pois é, Henrique, só que o que eu costumo falar nas minhas palestras é que nós temos que fazer a nossa parte, né? E a empresa que faça a parte deles. Então, é o que eu falo, gente. O funcionário, o motorista, o condutor de vidas, ele, quando é diferenciado no mercado, ele sai de uma empresa para outra com uma facilidade muito grande, né? Que hoje não adianta você ter excelentes currículos, excelentes cursos, né? E não fazer o beabá que a gente fala, né? E não fazer o beabá do transporte, né? É uma coisa tão fácil, porém é uma coisa de segurança, né? E evita até mesmo aí acidentes ou imprevistos aí na tua viagem, né? Então tá aí uma dica para você, profissional do mercado, que quer ser um motorista diferenciado, que quer ter sucesso. O sucesso, ele consiste em 2 fatos, Henrique Estrada. Ele consiste em um motorista ser prudente, respeitar as leis de trânsito, né? Respeitar o que diz a norma pelos órgãos estabelecidos em São Paulo ou em seu estado. E 2, ele ser um motorista diferenciado, fazendo uns simples gestos: checar a segurança dos passageiros e checar a sua própria segurança, ok? Tá aí uma dica preciosa e que, se você colocar em prática, você vai ter sucesso. E eu aguardo aqui vocês divulgarem aqui o sucesso de vocês, ok? E eu espero também, Henrique, que dentro de alguns dias aí esse empresário me ligue falando que ele conseguiu dar esse celular aí de presente para os seus funcionários. É complicado, né, Henrique? Mas não é difícil. Um abraço a todos, uma excelente semana. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? Uma grande sacada é uma rádio que fala de ônibus. Agora eu vou te falar, hein? Mas nem ganhando um celular. Os profissionais aí, tá matando a gente de vergonha, né? Não pode. Coisas básicas, não é? Antes de sair com o carro e deixar de fazer isso. E a iniciativa dele, olha que ele foi muito bonzinho, né? O empresário aí oferecendo, né? Oferecendo até celular para quem tomar as medidas aí, que não é mais do que obrigação, não é? Quando contrata o profissional, é obrigação dele, ele que vai mexer com a ferramenta, tem que fazer. O empresário está sendo muito bonzinho aí. Vamos ver se a gente consegue noticiar aí qual foi o empresário, qual foi o motorista que ganhou do empresário, né, o celular depois de ter feito em primeiro lugar o checklist. Vamos de música? Tem rock aqui também, banda Malta. Pra sonhar, éramos dois, vivo sem um. Pelo mesmo ar, ser o seu dom, minha oração, o segredo no olhar. Por onde for, tudo que sou já está marcado. Juras ao vento, tempo não levou. Sonhos e retratos, cada momento que em nós ficou, me faz lembrar, é só você. Banda Malta na Rádio Ônibus. Vários estilos musicais. Você pode mandar também o seu estilo musical. Em breve, a Ana Caroline, minha filha, número 1, estará aqui apresentando o programa ao vivo, musical. Então você vai poder viajar ouvindo a Rádio Ônibus com a Ana Caroline. Algumas notícias devem entrar no programa também. Mas a programação musical apresentada por ela ao vivo. Em breve você vai poder participar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pedindo a sua música e ainda fazendo oferecimento para ela aqui na Rádio Ônibus, em breve. Alô para o pessoal do Espírito Santo, continua ligado com a gente. Lá na Argentina também, falando em Argentina, vamos voltar para lá? Perguntei agora há pouco sobre a rodoviária lá da cidade de Concepción do Uruguai, que é a cidade do Eduardo Peuchot. Agora há pouco nós ouvimos a Natália falando dos pontos turísticos, aliás, muitos, e eu li aqui no site Wikipédia falando da rodoviária, uma rodoviária que tem lá, que ela pega um território muito grande, né? Grande rodoviária, mas que está abandonada, não é? E o Eduardo fez a pergunta, está confirmando para nós aqui, trazendo umas informações, como é que está a situação da rodoviária, da antiga rodoviária lá de Concepción do Uruguai. Olá, boa tarde, meu amigo Henrique. A rodoviária em Concepción do Uruguai, sim, está muy abandonada la que está ahora funcionando. Y la nova, hay problemas entre los empresarios de larga distancia y la municipalidad o la prefeitura, para vocês ahí. Están en litigio porque los empresarios no quieren ir ahí donde está la nueva rodoviaria. Y como son uno o dos empresarios que manejan todo el transporte que entra ahí en la ciudad de Concepción del Uruguay, entonces está todo parado ahí. Y bueno, se sigue trabajando en la vieja rodoviaria y la nueva está terminada sin poder ocupar y deshabitada. Es un edificio muy tupón, pero bueno, está parado ahí, está sin uso. Desde Argentina, Eduardo, chau chau. Ô Eduardo, que situação complicada aí em Concepção do Uruguai, hein? Quer dizer que a rodoviária nova, prontinha, estrutura muito boa, os empresários não querem utilizá-la. E tem a outra lá, que não está em boas condições, sendo utilizada então, né? Então está parada lá, é o chamado elefante branco, né? Tem um filme do Ricardo Darín, sou fã do Ricardo Darín, Eduardo. Gosto demais dos filmes do Ricardo Darín. O argentino Ricardo Darín, muito bom. Eu assisti de novo pela segunda vez esses dias Nove Rainhas, um filme muito inteligente, né? Muito inteligente mesmo. E um deles chama Elefante Branco, também com o ator Ricardo Darín. Quem sabe um dia, hein? Indo para a Argentina conhecer Ricardo Darín. Será que o Ricardo já andou de ônibus? Eu não sei como que é a história dele, né? Se já nasceu rico, né? Eu não sei. Como é que é a história do Ricardo Darín? Eu não conheço ainda, né? Mas possivelmente deve ter andado de ônibus aí na Argentina, né? Ricardo Darín, o artista. Então a rodoviária é igual o filme, um dos filmes do Ricardo Darín, Elefante Branco, né? Tá parado aí, não serve para nada e os empresários não querem utilizar. Tá quase encerrando o nosso programa, mas antes aqui vamos chamar Eduardo. Eu já estou com o Eduardo pelo show na cabeça, o sobrenome. Eduardo Munhoz. Eduardo Mancaz, isso. Eduardo Mancaz, trocando em miúdo, ele vai explicar hoje um pouquinho sobre a pesquisa que mostra que 95% das mulheres sentem dores nos pés com salto alto. Alô, você que usa salto alto, as mulheres que usam salto alto aí, hein? Ó, atenção a essa pesquisa importantíssima aqui que pode mexer com a economia do país, hein? Eduardo Mancaz. Trocando em miúdo, com Eduardo Mancaz. Olá, prezada pessoa, ouvinte, cidadã. Fundo de garantia, pessoal já querendo pegar esse dinheiro, isso vai entrar no mercado. Caixa Econômica já está se preparando para não ter confusão. Então, é o seguinte... Deixa eu fazer uma pausa aqui, que eu chamei a matéria, um título, e entrou outra, tá? Na verdade, o que ele vai falar é sobre... O Fundo de Garantia, né? O FGTS, para entender os saques das contas inativas, que é o que está acontecendo nesse momento, e não o salto alto das mulheres. Salto alto é outro dia, agora eu entendi, eu que errei aqui. Então o assunto hoje é o saque do FGTS, que o governo brasileiro liberou, nas contas inativas. E tem gente que não está entendendo como é que faz, gente na dúvida, sempre tem gente na dúvida. Então é muito bom falar no assunto de novo. Fundo de garantia, pessoal já querendo pegar esse dinheiro, isso vai entrar no mercado. Caixa Econômica já está se preparando para não ter confusão. Então é o seguinte, dia 10 de março vai começar a distribuição disso aí de contas inativas, fundo de garantia, mas em março vai ser para quem nasceu em janeiro e fevereiro, tá? Em abril, para quem nasceu em março, abril e maio, quem nasceu em junho, julho, agosto, tira em maio. Em junho, quem nasceu em setembro, outubro, novembro, última leva. Quem nasceu em julho, tira em dezembro. Outra coisa, 31 de julho, última data para tirar quem tem conta inativa. Depois não tira mais. Conta inativa, o que que é? Você foi demitido por justa causa ou pediu demissão. Daí não pegou o fundo de garantia, tá? Mas isso até 30 de dezembro de 2015. Depois de 2016 não vale. Então aquele dinheiro ficou inativo, ficou lá rendendo 3% e tal. Essa conta pode ser mais de uma conta, pode ser se você teve mais de um emprego, né? Pode ser antigo, pode ser o valor que for. De um modo geral dizem que vai ser assim 900, 1.000 reais, tá? Mas pode ser que alguém tenha mais dinheiro e vai tirar tudo. tiver conta inativa, tá? Agora tem outra coisa também, é o seguinte, quem tem conta na Caixa e tem conta inativa já vai depositar direto na conta. Para saber se tem direito ou não tem, faz o quê? Vai na Caixa, tem um telefone, 0800, mas aí você tem que ter o cartão de cidadão. O cartão cidadão, quem tem, facilita, porque você vai até na lotérica ver quanto que se tem de saldo. E no teu mês você vai na lotérica e retira o fundo de garantia também, tá? Vale a pena retirar esse dinheiro? É outra pergunta. Lógico que vale. Quer ver? Se você tem uma conta inativa lá na Caixa Econômica, no Fundo de Garantia, está rendendo 3% ao ano. Você tira de lá, joga na poupança, vai render 6%. Se souber aplicar, vai render 10%. Se for para pagar uma dívida vencida com um cartão de crédito rotativo, está pagando 500% de juros, pô, né? Tira, usou, pronto. Isso aí, gente. Não precisa correr, vai ser feito de uma forma organizada e tem jeito também de você saber entrar, ó, tem celular, esse celular moderno, smart, não sei o quê, tem um aplicativo ali, FGTS, ali você também vai poder fazer, faz a senha também. Você vai lá no site da página da internet na Caixa, procura lá Fundo de Garantia, mas você vai ter precisado do teu PIS, o NIS, aí, na carteira profissional você tem isso aí. Daí cadastra uma senha. Dali você abre e vai ver se tem ou não. Evita ter que entrar lá na Caixa, fazer fila, fazer. Não precisa fazer confusão. É da sua conta. Então tá, em té e axé. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Aqui na Rádio Ônibus, outros assuntos também. Você se manter muito bem informado em tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Na hora de ir embora, obrigado pela companhia de todos. E deixa eu falar aqui da caneca da Rádio Ônibus. Estamos segurando o preço, tudo aumentou, né? Tudo, menos a caneca da Rádio Ônibus, hein? R$25 mais o frete. Caneca personalizáveis em cerâmica, produzida pela 14 Bis Estampas, nossa parceira. Altíssimo nível, altíssima qualidade, ótima para você dar de presente, para presentear os seus colaboradores, funcionários, motoristas. Adquira sua caneca, é uma maneira bem legal de você ajudar o nosso trabalho aqui também. R$25 mais o frete são as canecas personalizáveis da Rádio Ônibus. Não é muito, muito legal mesmo essas canecas, hein? Um alô aqui para o Fábio, ligado com a gente, junto com Christian Vivian, na Argentina. Para os hermanos, ligados com a gente, lá em Concepção do Uruguai. Para o pessoal de Gualeguaçu, lá em Ertague, né? O posto em Ertague, o parador Ertague, em Gualeguaçu, na Argentina. Buenos Aires, lá para Fernanda, da Argentina, 100%. Para todos os amigos no Uruguai, no Paraguai também, acompanhando, do Chile, em Germany, na Alemanha também, acompanhando a gente. E em vários cantos do Brasil, que aos pouquinhos a gente vai descobrindo. E aqui no Brasil também, muita gente acompanhando para falar do assunto ônibus, espaço para você se manifestar sempre, trazendo conteúdo, informação, educação de trânsito e outras coisitas mais. Encerro com música, essa aqui é de Rita Pavone, essa vai para todos os amigos da Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, principalmente na Argentina, que gostam dessa cantora aqui. Rita Pavone, tchau, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. sei sulla stessa mattonella. No, non essere geloso, se con gli altri parlo tu. Non essere furioso, se con gli altri parlo rock. Con te, con te, con te, chi sei la mia passione. Io parlo, e parlo del mattone. Radioonibus.com.br Ônibus, Rádio Ônibus.